Ram it up your poop shoot. Don't fool yourself, girl. It's going right up your poop shoot. Don't fool yourself, girl. It's going right up your poop shoot. Don't fool yourself, girl. It's going right up your poop shoot. Don't fool yourself, girl. It's going right up your poop shoot. Don't fool yourself, girl. It's going right up your poop shoot. Não acreditem nesse aí, disse eu de mim mesmo. Meu nome é Falácia, sou apenas uma farsa. Como você pode falar assim de si? Sei que seu nome foi escolhido a esmo. Falo de mim como um outro algo, pois ele aqui é todo falso. Este que vos fala nunca foi nada, porque haveria de vir a ser, mesmo que falso, mesmo que farsa. Só sei que sou uma falácia e continuo impossível de compreender. Permaneço impassível ao conhecer, de cara com a capivara. De cara, capivara. Contra o programa político socialista, sempre questão de toda a violência, tanto psicológica quanto. Sério, e ela te ajuda a buscar o porquê. Por que o Estado tá. Sou Mikhail Gorbachev, presidente da União Soviética. É isso aí, De Cara com a Capivara, o programa que vai ao ar toda quinta-feira, às 6h15 da tarde. E hoje eu, Falácia, tô recebendo aqui a Tainá. E aí, Tainá, tudo bem? Tudo ótimo. Tá uma beleza. Tainá, eu me apresentei, né? Falei que eu sou Falácia. Eu queria que você também se apresentasse. Eu poderia descrever você e falar, não, a Tainá, ela estuda isso, trabalha com aquilo, pensa sobre isso. Não, não vou dizer quem é você. Diz você quem é você. Cara, esse é um dilema, né? Como dizer quem você é, né? Eu acho que... Não sei se o que eu faço pode dizer quem eu sou. Acho que é uma parte, né? Eu sou a Tainá. Pô, acho que é isso. Mas eu faço doutorado em sociologia. Tá. É parte de quem eu sou. Ok. E sociologia? Por que você relutou em falar que a sociologia é isso que não faz parte de quem você é, mas depois acabou recolocando pra dentro? Não, faz um pouco parte, né? Mas eu acho que é uma parte, né? Eu sou muito mais do que isso. Pelo menos eu espero que eu seja. É uma área interessante, mas não se resume a isso, né? Eu vou dizer o quê? Eu também sou uma bebum, também gosto de cachorro. Tem um cachorro aqui do meu lado, ó, que legal. Bem-vinda. Acho que é isso, cara. A minha área de estudo é sociologia rural. E eu só tô estudando o que eu tô estudando agora, porque eu acho que pode ser importante de alguma forma para a sociedade. Eu espero que seja. Se não for, vai ser uma depressão muito forte que eu vou sofrer depois do doutorado. Pô, que interessante. E o que te levou a estudar sociologia? Cara, a trajetória foi muito louca, né? Na verdade, no vestibular eu estava prestando engenharia ambiental. Olha que loucura. Eu sou formada como técnica ambiental em São Paulo, né? E aí, naquela época, eu acreditava em desenvolvimento sustentável, acreditava em ONG, essas coisas assim. Então, meu sonho de trabalho era ir para uma indústria, olha que absurdo, e desenvolver um projeto sustentável, alguma coisa assim. E na UFSCar, eu ia prestar engenharia química, e a minha ideia era, sei lá, fazer uma pós na área ambiental, uma coisa assim. Aí eu pensei, tô com isenção, vou prestar uma humanas, só de brincadeira. O que tem de humanas na UFSCar? Não tem história? Ah, ciências sociais, vou tentar, vai. E eu passei bem depois, recebi um telegrama na minha casa dizendo, oi, você passou no vestibular. Eu não ia vir fazer. Aí minha mãezinha falou, vai, tenta, se não gostar, você volta. Aí eu tentei e por acaso eu gostei pra caralho. E aí eu fui seguindo, né? Interessante, é uma trajetória bem peculiar, né? Muito doido. E agora você está estudando o quê? Sobre o que é. O que você está fazendo depois de ter escolhido essa graduação? Então, cara, eu fui seguindo na área de sociologia ambiental, rural. No mestrado eu estudei o arrendamento de pequenas propriedades para a produção de cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo. E no doutorado agora, ainda é rural, mas é mais trabalho, né? Então eu vou estudar ex-cortadores de cana que ficaram doentes por causa do trabalho nos canaviais e que não conseguem se aposentar pelo INSS. E tentar entender como que essa vivência desse não trabalho impacta a subjetividade dessas pessoas, né? E as formas de resistência que eles têm em frente a esse processo. Desculpa, eu não entendi. Essa forma de não trabalho, o que, que isso quer dizer? Então, esses trabalhadores têm uma trajetória rural, né? A maioria que estão aqui em São Paulo cortando cana são migrantes. E eles sempre vêm de regiões do Maranhão ou Minas Gerais, na região do Vale do Jequitinhonha, que é onde eu vou fazer o meu trabalho de campo do doutorado. E, bom, para eles o trabalho é uma parte fundante da identidade, né? Uhum. Da moral deles, né? Então, acho que se perguntasse para eles quem é você, ele vai dizer: eu sou um cortador de cana. E aí, quando eles começam a ficar doentes, não é doente, doentinho, né? Que a mãe faz sopinha. Não, é assim, não conseguir se mexer, é problema de coração, é problema respiratório. Então, tem muitos casos de pessoas que morrem nos canaviais por exaustão. Eles morrem de cansaço no canavial. Os que não morrem, adoecem, são mandados embora, voltam para a região de origem e lá eles ficam sem poder trabalhar, porque eles não conseguem fazer mais nada, eles não sabem fazer mais nada. E aí eles têm que viver com essa peste de vagabundo, né? O cara que não pode trabalhar. E como eles não conseguem se aposentar por invalidez pelo INSS, eles não têm esse reconhecimento de que, bom, eles não podem trabalhar. Então, não trabalha porque é vagabundo. Inclusive das próprias pessoas da região, né? Porque é difícil, né? Todo mundo trabalha e quem não trabalha é vagabundo. E por que que o INSS não aposenta esse pessoal? Eu também queria saber. Na verdade, o INSS ele tem uma política de não aposentar quase ninguém por invalidez, né? Seja no trabalho rural ou urbano. Mas no rural é mais, porque aí tem um monte de questão. Não tem carteira assinada. Não tem tempo de trabalho. Mas você pode trabalhar em outra coisa. A pessoa não consegue dormir de dor, mas pode trabalhar em outra coisa. E aí ficam enrolando, né? Eu fui pra fazer um trabalho de campo agora, mês passado, e conheci uma mulher que o esposo dela tá assim. E ela tá desesperada, achando que eu podia ajudar ela, e eu fiquei muito mal, porque eu não podia, né? E ela dizia: olha, a gente vai no INSS, pega o laudo do SUS. SUS dá um laudo, chega no INSS, esse laudo não tá bom o suficiente. Volta no SUS, dá um laudo tosco de novo. Volta no INSS, não tá bom. E fica assim, enrolação, né? Anos e anos, e a pessoa vai adoecendo, né? Essa desgraça. Nossa, deve ser realmente difícil. Você falou que o quanto que você gostaria que o seu trabalho tivesse realmente um impacto, né? Acho que essa relação com a mudança social parece ser uma coisa importante para você. Importantíssima. Eu só fiz doutorado agora, só fiz aqui na UFSCar, porque eu já fiz minha formação toda aqui, né? Então, eu acho que é sempre bom ir para outros lugares, né? Eu só fiquei aqui porque era esse trabalho, com uma professora que eu admiro muito, que tem uma linha de trabalho parecida, assim, com essa preocupação social. E eu acho que tem que ser assim, cara. Porque para produzir conhecimento acadêmico, para discutir com seus pares em congressos, vai trabalhar de garçonete, entendeu? Que é o que eu fazia antes. Não precisa. Mas você acha que, por exemplo, que tem alguma... existe alguma contribuição do trabalho acadêmico, esse que fica encerrado dentro do gabinete? Você acha que ele produz alguma coisa que pode ser interessante ou... todo o trabalho deveria ser, de fato, voltado para uma mudança social? Olha, é engraçado porque eu tive um debate sobre isso na aula ontem. A gente estava falando sobre como, né, o nosso trabalho pode impactar, e eu pensando em impactar a sociedade. E o pessoal, inclusive o professor dizendo: mas o que a gente faz aqui na sala de aula também impacta de alguma forma, né? Então, você vai ler um texto, aquilo, que da hora esse texto, e aquilo pode mudar sua percepção do mundo, né? Como muitas coisas que eu li mudaram minha percepção do mundo, de fato, né? Mas eu acho que isso fica muito fechado na nossa individualidade, né? Então, legal, eu vou ler um texto, vou produzir um texto, aí outro pesquisador vai ler, vai pensar sobre aquilo, e vai fazer um trabalho sobre aquilo, e vai orientar alguém sobre aquilo depois de alguns anos, aí depois de vários anos outra pessoa vai estudar aquilo. Legal, mas fica só naquele meio, né? É importante, mas pra mim tem que ser mais, entendeu? Eu acho que tem que contribuir, porque o mundo tá pegando fogo lá fora e a gente tá aqui discutindo conceito. Eu acho isso uma puta perda de tempo, na verdade. Será que o problema não é que tem gente demais discutindo conceito, gente de menos tentando mudar, fazendo uma mudança social? Então, eu acho que sim, né? A quantidade de pessoas que se dedicam a um e a outro é bem discrepante. Mas também isso é uma linha da própria academia, né? Então, assim, você tem uma cobrança de que se você atua politicamente, você não é pesquisador, você não é cientista. Então, você tem que ter um método de análise, um objetivo bem delineado e fazer aquela coisa e produzir um trabalho quase que descritivo e até de debate teórico, mas se você for para uma linha muito mais politizante e de atuação política, rola uma perseguição interna, né? Tipo, essa pessoa fica aí militando, mas não faz nada, não faz artigo, essa coisa toda. Né? Eu acho que é uma linha da própria academia, né? Que cobra que você não faça isso. Então, fazer sempre é meio... lá vem a Tainá, aquela lá, essas coisas, sabe? Você é muito ligada à política, assim? De que maneira... Eu já fui mais, né? Sei lá, desde a escola eu fazia parte do Grêmio, entendeu? Organizava Grêmio na escola e fazia atividade e tal. Aqui na UFSCar eu fiz parte do movimento estudantil quase a graduação inteira, né? Fiz parte do centro acadêmico, do DCE. Fui militante de uma corrente do PT, corrente do trabalho, que é uma corrente que, enfim, se opõe à corrente majoritária e tenta transformar o PT internamente, né? Tava entre aqueles que saíram do PT... tava esse grupo, só que a gente não saiu, a gente ficou, né? Militei um tempo razoável com eles, mas aí eu cansei. Então você conhece um pouco da estrutura do PT, você podia contar um pouco dessa, porque eu não conheço muito. Ah, como pensar isso, né? Na verdade, assim, o PT é um dos, acho que é o único partido que tem no seu regimento interno, seu estatuto interno, enfim, a possibilidade de haver grupos diferentes internamente. Então, dentro do PT, você tem, assim, vários grupos políticos. Tem Articulação, ADS, Corrente do Trabalho. Enfim, tem vários que eu não lembro o nome agora, né? E aí você tem, enfim, cada grupo se reúne de uma forma, né? Então, a Corrente do Trabalho, que era... A Corrente do Trabalho, ela é uma... É a seção brasileira da Quarta Internacional. Trotskista e tal, né? Então, a gente tinha reunião semanal, às vezes duas, às vezes sexta-feira à noite, às vezes sábado de manhã, às vezes final de semana inteiro. E aí, enfim, tem reunião para debater a nossa intervenção, né? E aí, bom, você atua no DCE, você atua não sei aonde, aí você discute aquilo e pensa como atuar naqueles lugares, né? Não só para conseguir militante para o nosso grupo, mas também para conseguir ajudar aquele lugar a fazer alguma coisa para aquela categoria, né? Então, pensar, bom, DCE da UFSCar, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma reivindicação aí. A ocupação que teve da reitoria em 2007, a gente estava lá, né? Eu não estava na Corrente de Trabalho ainda, mas... Muitas pessoas estavam, e eu acho que muita gente critica, né? A partir do movimento estudantil atrapalha, porque tem interesses, escusos e tal. Eu acho que depende da atuação dos militantes, né? No espaço que eles têm de intervenção, né? Mas eu acho que é muito importante, porque é muito mais organizado, né? Então é um compromisso, cara, é um compromisso fora do normal, assim, entendeu? Nossa, e reunião, escreve texto, e vai passar em sala de aula, e panfleta, e não sei o que lá, era uma loucura. Na época eu pirava, ficava puta, não dormia, mas eu sinto falta hoje, sabe? Era muito legal, assim, de ter um compromisso para além da sua individualidade, né? Foi bem legal aquela época, eu gostava bastante. E você disse que, além de... Não, muito interessante. Eu acho que você poderia, talvez, complementar para mim, assim... O que ficou, não ficou muito claro para mim é como que é essa parte do PT... Ela tenta mudar o PT, entendeu? Como se ela é uma corrente que tenta trazer outros ideais e tal. Olha, a linha da corrente do trabalho é uma linha revolucionária, né? Então, no limite, é revolução socialista, né? No limite. Mas dentro do PT, a gente atua sempre, pensando não em intervenção fora, mas dentro do PT, em fazer o PT cumprir o papel histórico que ele tem. Então, o que a gente tem de PT hoje não é o que... Ele se propôs quando começou a ser o PT. Né? E aí a nossa grande discussão, inclusive, de não sair do PT, era essa. Né? Você tem uma base da população, né, que confia politicamente no partido a partir da trajetória dele e do que ele diz ser, dos trabalhadores. Mas tem uma direção que se comporta de uma forma totalmente ao contrário. E aí a nossa proposta é internamente tentar fazer o PT, enfim, avançar em algumas propostas que vão em direção à classe trabalhadora, né, às suas reivindicações e tal. Interessante. O que eu queria te perguntar agora, Tainá, é o seguinte. Pergunte. Você disse que, além de tudo isso, depois a gente volta a falar sobre política, sobre... Ah, não. Eu tenho até uma pergunta, você me instigou uma pergunta, mas eu deixo para depois. Além disso, eu sou outras coisas, não sou só a socióloga, não sou só esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho. O que mais que você é? Você quer me intimar mesmo, me definir, né, cara? Eu só tô curioso em saber quem é você, eu não posso perguntar, mas conta. Não, a maior crise existencial aqui, o cara quer que eu me defina na rádio, assim, ao vivo, que difícil, né? Não, brincadeira. Olha, cara, eu não sei, eu não sei, né? É complicado se definir, né? Eu acho que eu tenho uma... Tô tentando me achar, né? Muitas coisas que eu faço, né? Eu até brinquei, eu sou uma bêbada, né? Eu sou meio bêbada, né? Todo mundo sabe que eu sou. Sempre nos excessos. O que é ser uma bêbada pra você? O que isso significa? Não, bêbada é um eufemismo pra alcoólatra, vamos dizer, né? Não, alcoólatra não. Eu descobri que eu não sou alcoólatra quando eu consegui ficar sem beber uma vez. Aí eu falei, pô, não sou alcoólatra, consegui, cara. Mas... Posso voltar a beber, né? Agora posso beber sem medo de ser alcoólatra, né? Imagina. Não, que absurdo, não foi isso. Não, foi um pouco isso, mas não veio ao caso, né? Não, eu acho que assim, eu tenho um problema que pode ser um problema para alguns, né? Se a gente pensar moralmente, né? Do excesso, né? Chega um ponto que você não quer mais parar. Então, todo mundo quer ir embora, assim, não, vamos pegar a saideira. E chega no fim da noite, vamos lá para casa, e pega a cerveja do posto, e fica até de manhã, e vai fazer os compromissos virada, e de ressaca, e toma um monte de café, escova os dentes e vai, né? E eu acho que em nenhum momento isso atrapalhou a minha vida, né? Teve momentos que pôde atrapalhar, que eu dei bobeira. Mas como eu sou muito lisa, aí eu também sou lisa. Boa definição. Eu consegui me safar, assim, mas... Não, eu bebo, eu gosto de beber. E quando eu sento num bar, assim, eu pego a cerveja, é como se fosse um abraço, entendeu? É confortável, é um espaço de segurança, né? Acho que isso pode ser o problema, né? Onde eu acho segurança no álcool, né? Tô feliz? Bebe. Tá triste? Bebe. Tá mais ou menos? Bebe. Pôr do sol bonito? Vou tomar uma cerveja, né? Lua bonita? Cerveja, né, pô? Mas eu sou uma pessoa que bebe só cerveja, assim, então eu não sou... Bom, também tem a pinga, mas isso não vem ao caso, mas... Mas então, bebê, então, você falou que era uma segurança, mas pareceu uma celebração pra mim, pareceu uma coisa bem bonita. Não, é uma celebração, né? Mas chega um ponto que você acorda de ressaca várias vezes por semana e pensa, por que é que eu estou fazendo isso comigo mesma? Qual o sentido? Lembra aquela música, né, do Cazuza? Mais uma dose, é claro que eu tô afim. Claro, né? As pessoas sabem, assim, é terrível. Quem me falou dessa música foi o Bode. Eu não conhecia essa música do Cazuza. Falando em Bode, o que você tá lendo agora? Cara, falando em Bode, adorei essa referência ao Bode. Um salve pro Bode, que não está ouvindo esse programa, mas enfim, né? É nosso amigo. Cara, eu li hoje, eu tive uma aula de trabalho e gênero hoje, a última aula do curso. A gente leu um texto que falava justamente sobre o trabalho das mulheres nos canaviais. Muito interessante, porque assim, o pessoal acha que como teve a mecanização do corte, não tem mais trabalho manual. Mas tem, pra caralho, na verdade, né? Então, assim, antes da máquina passar, os canaviais sempre têm muitas pedras, né? E a máquina é muito sensível e é uma máquina extremamente cara, coisa de R$1 milhão cada máquina, entendeu? Então, se uma pedra pegar naquelas faquinhas que tem na parte de baixo da máquina, é um prejuízo do caralho. Então, tem o pessoal que vai pegar as pedras no canavial. E sempre são mulheres, porque é um trabalho muito precarizado e, historicamente, as mulheres ocupam cargos de trabalho que pagam menos e são precarizados. Então, o trabalho das mulheres é ir no canavial, pega a pedra, põe num balde, enche o balde, joga o balde na carretinha, esvazia. Quando a pedra é muito grande, pede para alguém ajudar, né, alguma coisa assim. Esse é um trabalho. Tem o trabalho das bituqueiras, né, que aí é o pessoal depois do corte mecanizado. O que é bituqueira? Bituca é quando fica aquele toquinho de cana no canavial. Então, como que funciona? Onde mais tem sacarose na cana é na base dela. E a máquina não consegue cortar tão rente da terra, porque se ficar muito rente, pega a terra, revolve, fica uma grande bosta. Então, tem que ir pessoas para ir lá no canavial e cortar os toquinhos. São as mulheres, as bituqueiras, né? E também tem o veneno, você tem que passar o veneno no canavial, e aí elas andam com uma... como se fosse uma mochilinha nas costas, assim, que chega a ter de 20 a 30 quilos com veneno e ficam lá passando no canavial. No meio do canavial, que é tudo verde, um monte de cobra, um monte de bicho ali no meio, e elas lá no meio do canavial passando isso, né? Eu li sobre isso hoje. Eu estava lendo agora, antes de começar a entrevista, um trabalho falando sobre o mercado formal e informal e sobre como a definição de formal e informal a partir da economia não responde a uma série de questões atuais, né? Essa loucura que a gente fica lendo, né? Que medo. Eu te perguntei o que você tá lendo e você... Ah, não. Eu li o livro do Lima Barreto também, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Acabei de ler faz pouquíssimos dias. Fiquei triste com o fim do livro, na verdade. Poxa, eu fiquei triste foi com essas mulheres trabalhando. Meu, que história é essa? E ninguém nunca... Você já contou essa história pra alguém? A pessoa falou, não vou mais comer açúcar? Cara, as pessoas não se importam tanto assim, né? A ponto de não comer açúcar até pode ser, mas ninguém vai deixar de colocar etanol no carro porque é mais barato que a gasolina, né? Mas eu já não consumia muito açúcar antes porque não é muito minha praia, né? Mas eu passei a consumir nada de açúcar. Jura? Por conta disso? Também, por conta disso. Mas nossa, é uma loucura, porque assim, eu li, quando eu fui fazer o projeto do doutorado, eu li vários textos falando sobre, enfim, o trabalho na agricultura. Uhum. Aí você vai ver o trabalho para colher laranja. É uma desgraça. É horrível, eu te garanto. Trabalho para colher tomate. Bosta. Cebola. Desgraça. Cebola é desgraça total. Jura? Porque as mulheres ficam sentadas no chão, puxando a cebola e cortando a parte de cima e a parte de baixo da cebola. Porque elas ficam sentadas. Então, como tem a temperatura da terra, elas estão lá o dia inteiro sentadas, aquilo influencia na flora, sei lá, flora, não sei se a palavra é essa, vaginal. E elas têm vários problemas. Nossa. No trato. Sim, é terrível. Manga também, horrível. Assim, você para de comer, entendeu? Então não dá pra levar tudo tão a sério, né? Mas é foda. Meu, e você que é sociólogo, diga, que autoridade. Tem uma solução pra isso? Porque do jeito que você fala, não tem um trabalho digno na face da terra. Pelo menos não desse jeito que a gente vive. Quase não tem mesmo, viu? Então é muito foda isso, né? Porque as pessoas perguntam, mas qual é a solução? E não dá pra falar assim, a solução é essa. Não é tão prático assim, né? Ah, resolve isso. Porque até então, bom, quando morriam cortadores de cana no canavial por exaustão, a solução apareceu que era a mecanização. E de fato não é, porque o trabalho do cara que controla a máquina também é horrível, assim, é tudo muito ruim. Mas eu acho que um grande problema é que eles... Por que o trabalho do cara é horrível também? Então, é que assim, apesar de eles estarem dentro da máquina, né, e a maioria desses caras eram pessoas que cortavam cana antes, manualmente, e aí foram, enfim, evoluindo na empresa. Eram os bons cortadores de cana, assim, bons em produtividade e politicamente. Não reclamavam, não pegavam atestado, né, essas coisas. Então, para os caras é uma grande vitória, assim. Eu entrevistei um cara, sei lá, ano passado, e ele falou assim que ele estava no inferno e agora ele está no céu. Só que assim, tudo bem, beleza, não é cortar cana manual, não é tão ruim assim. Mas eles trabalham num sistema que é 5x1. Então, 5 dias de trabalho, 1 dia de folga. Só que eles trocam os turnos. Então, 5 dias de manhã, uma folga, 5 à tarde, uma folga, 5 à noite. Então, esse cara não consegue ter um regulamento do organismo, assim, né? E aí ele perde, sei lá, festa de família de domingo. Não dá, minha folga é na quarta-feira. Então, ele não vai. Então, toda a sociabilidade que esse cara tinha, familiar ou entre amigos, também é desfeita, né? E também, assim, a máquina, apesar de ser muito poderosa, tem um GPS, o negócio praticamente anda sozinho, ela não para em nenhum momento. Então, se ele quiser comer, ele come na máquina. Quiser ir ao banheiro, bom, não vai ou dá seus pulos, entendeu? Então, ou eles esperam a hora de dar manutenção na máquina. Tem que trocar as faquinhas, tem que fazer alguma coisa. Corre da máquina, vai lá no canavial mesmo e volta para a máquina. E é assim, né? Teve um cara que me falou assim ano passado, na entrevista que eu fiz. Eu já passei Natal puxando cana. Mas é assim mesmo, né? É normal. Porque eles já... Como eles vêm de uma trajetória de cortar o manual, pra eles reclamar do trabalho com a máquina, é quase como ingratidão, entendeu? Eles não conseguem... Eles conseguem ver as problemas, mas assumir isso publicamente é mais difícil, né? É isso. Nossa, é realmente assustador isso. E você já chorou por conta disso, já? Nossa, cara. Muito. Muito, muito. Não, não, muito não, não exagero. Não choro tanto assim. Também sou uma pessoa durona. Não sou nada, brincadeira. Ano passado, eu fiz esse trabalho de campo com a minha orientadora, que não era minha orientadora ainda, mas me chamou para fazer o trabalho de campo com ela. Eu entrevistei um cara. O trabalho era sobre pessoas que saíam do manual e iam para as máquinas, né? A gente entrevistou um cara que ele cortava manualmente ainda, né? E o cara era magro, assim, né? Ele morava num cortiço na cidade que chama Engenheiro Coelho. É ali perto de Limeira, Campinas, bem pequenininha. Cidade dormitório de cortador de cana, né? É basicamente isso que é a cidade. E a gente conversava com ele sobre a trajetória dele, né? Como que era. Ele era de Minas. Saudade da família e, enfim, tá longe dos amigos, não conseguia fazer as coisas, como que ele se divertia. E a casa dele não era uma casa. Era, tinha um cortiço, né? Com várias casinhas, mas era um cômodo. Então a gente entrava, tinha uma área que era tipo uma área de serviço, mas era muito pequena, onde tinha uma geladeira velha, um tanque com umas louças e um varal pendurado, várias roupas deles do trabalho, né? Aí dentro tinha um quarto, sem nenhuma janela, e um banheirinho que tinha um vitrozinho, bem pequenininho. Então um cheiro, cara, de bolor muito forte, assim. Moravam naquele quarto que devia ser assim, cara, 5x5, era muito pequeno. 5 pessoas, 2 beliches e uma bicama. E aí o cara falando tal, e a gente perguntou pra ele no ponto da entrevista o que ele queria fazer, se ele queria, ia continuar no trabalho ou não. E ele tinha uma posição corporal muito forte, sabe? Ele tava sentado assim, e olhando sempre pra baixo e mexendo no pé, assim, né? Aí quando falava sobre a família, ele olhava pra gente, ficava um pouco mais feliz. Quando era sobre o trabalho, ele ficava lá, aquela cara assim de horrível, né? E aí a gente perguntou se ele ia continuar trabalhando. Aí ele falou, não, acho que eu vou pra outra coisa, não sei o quê, mas eu vou. Mas por quê? Ah, essa coisa de saúde, né? Você ficou doente já? Não fiquei doente, não. Aí passou meia hora de entrevista, ele foi contar que ele foi picado por uma cobra, quase morreu no meio do canavial, enfim. E esse cara tinha 24 anos, que era a minha idade naquela época. E ele ganhava R$1.200 por mês. Eu tava no mestrado na época, era o valor da minha bolsa de mestrado. E eu saí daquela entrevista e eu comecei a chorar, porque eu achei que eu era uma filha da puta. Porque eu fico bebendo com pau e 200 e o cara tem que cortar cana pra caralho. Tipo, em toneladas de cana eles cortam por dia, em média, 15 a 20. Entendeu? O mínimo da usina, das usinas é 12. Então tem que cortar menos que 12 toneladas de cana por dia, é mandar embora. Então tem que cortar mais. Você ganha por produtividade. Então quanto mais você corta, mais você ganha. Aí o pessoal se mata no canavial pra cortar que nem louco, né? E aí essa entrevista foi uma que me deixou muito mal. Muito mal mesmo. E teve uma outra que, na verdade, foi o que... Tô falando muito? Você quer? Pode continuar? Tá. A outra que foi... Não foi uma entrevista que eu fiz, né? A minha orientadora, ela tem vários documentários que ela fez, né? Filminhos, assim, curta, né? E aí eu vi um documentário dela no meu primeiro ano de mestrado. Tava com outro tema de pesquisa e tal. E era sobre a questão da saúde do trabalho, mas da saúde também, né? E aí tinha um cara que chamava Valdeci. O Valdeci tinha 34 anos, ele cortou cana por 20 anos, 15, 20, por aí. Ele era conhecido como Podão de Ouro. Podão de Ouro é o cara que mais corta cana. Esse cara, e assim, quem mais corta cana ganha um prêmio da usina. Tipo, um prêmio em dinheiro ou, sei lá, uma TV, um relógio. Assim, alguma coisa cara, mas eles dão, né? E aí esse cara chegou a cortar em torno de toneladas de cana por dia, acho que foram 50. Por dia, 50. Ele cortou 50 toneladas de cana por dia? Sim. Cara? Sim. Não todos os dias, mas sim. E foi isso que levou ele a ser o Podão de Ouro, né? E ser Podão de Ouro é uma coisa, sim, que simbolicamente é muito importante pra eles, entendeu? Então o cara é bem visto pelos colegas, chega lá da região de origem dele com uma moto, pô, Podão de Ouro, lance da masculinidade, né? Puta, o cara é forte e tal, né? Tem uma cobrança, né? Se você corta pouco, você é o Podão de Borracha. E aí você é um fracote, então, enfim. Mas aí, esse cara nessa entrevista, ele falou, ele não conseguia trabalhar mais, foi mandado embora da usina. E ele dizia que não conseguia dormir por causa de dor, então a mulher dele contava que ela tinha que ficar massageando as costas dele, porque ele não conseguia dormir, chorava de dor, um negócio assim, tenebroso. E ele falou nesse documentário que o sonho dele era provar para o INSS que ele não era vagabundo. Foi essa, eu vi esse documentário, estava no mestrado, chorei na sala de aula, não chorei compulsivamente, mas dá aquela nó no coração, né? E aí, com isso, eu tive a ideia de fazer essa pesquisa no doutorado. E aí, eu também chorei nessa vez. Ah, e tem vários choros, né? Quando eu fui fazer o projeto, o mês de doutorado, ficava na biblioteca aqui da UFSCar estudando e lendo os textos que contavam todas as mazelas que as pessoas sofriam, né? Aí eu parava, não. Aí eu começava a chorar na biblioteca. Bom, vou ter que tomar um café, vou respirar um ar lá fora, vou fumar um cigarro, porque não dá pra ficar lendo isso aqui. Aí respira e volta pra enfrentar, né? Mas assim, se é difícil pra gente saber que existe, imagina pra quem vive, né? O que me deixa muito curioso nessa história toda é como é que a gente faz pra se dar bem na vida, né? Porque ou você tá de um lado trabalhando e tentando seu, como chama, porão de ouro. Você tentando seu porão de ouro, ou podão. Então. Podão. Ah, eu, ou então você tá tentando entender esse mundo injusto, né? Olha, a conversa ficou muito pesada agora. Eu tenho uma sugestão. Vamos ouvir um som, pelo amor de Deus. Som. A Tainá escolheu algumas músicas e a gente vai colocar agora pra vocês. Pô, eu escolhi umas músicas meio pra baixo também. Não, não tem problema. É uma fase existencial difícil que eu tô vivendo. Ó, tem quatro aqui que você escolheu. Ah, e põe o Grand Funk. Grand Funk, essa nossa. Animadinha. Levantou a galera, é isso aí. Bom, é isso aí, que você que tá ouvindo a Rádio Livre Capivara. Eu tô conversando aqui no De Cara com a Capivara com a Tainá. É, a gente vai ouvir agora Grand Funk Railroad Mr. Limousine Driver. É isso aí, Rádio Livre Capivara, 96,1 FM. A gente está hoje aqui à noite no De Cara com a Capivara, toda quinta-feira, a partir das 6h15. Hoje eu tô aqui com a Tainá, ela tava contando um evento da rádio que aconteceu ontem e tal, até pra todo mundo ficar atento com esse tipo de coisa. Conta aí, Tainá. Não, eu falei agora do nosso cachorrinho que chegou aqui pra acompanhar, né? Eu também sou uma pessoa que gosta de cachorrinhos, pronto. Mais uma coisa pra me definir, gosta de cachorros. E eu tava aqui, mas não foi, faz um tempo já. Cheguei pra comer um pão de queijo aqui no Forte Apache, de repente o pessoal... Tainá, você conhece alguém da rádio? Ah, eu conheço, por quê? Tá ouvindo esse barulho? Aí eu ouvi, opa, aí eu ouvia lá um, sei lá, um uivo. Aí eu falei, tô ouvindo, tem um cachorro preso na Rádio Capivara. Aí eu fiquei puta, falei, porra, esses caras filhas da puta, largou o cachorro lá dentro a noite inteira, cachorro em desespero, com fome, preocupado. Aí eu ativei toda a rede que eu conhecia da rádio, e depois me contaram que resgataram o cachorro e ele sobreviveu. Ele sobreviveu, foi isso. Mas hoje a gente não vai deixar o cachorro aqui dentro, não, porque hoje... eu não vou fazer isso com o cachorro. Será que foi esse cachorro mesmo que tava? Ah, não sei, eu não vi. Não deve ser, ele né? Ele ser libertado. Acho que ele não voltaria nunca mais. Ele ficaria em desespero, trauma eterno. Será que é só gato escaldado que tem medo de água fria? Cachorro enclausurado tem medo de porta fechada. É, outra. E psicologia? Você conhece um pouco de psicologia? Falou agora de cachorro enclausurado, gato, me lembro dos experimentos da psicologia. Cara, a minha psicologia é só de botequim. É. Mas eu acho que se tudo der errado, eu posso escrever livros de autoajuda. Eu sou muito boa com autoajuda. Eu sou ótima, assim. Você pode, você tem que superar a si mesmo. Sabe aquele discurso meio empreendedor, assim, meio tosco? Eu sei fazer esse discurso tosco. Ia ficar rica. Muito mais que como socióloga, com certeza. Pô, então se eu tiver com algum problema, eu vou te procurar pra você me fazer um... É, parece trabalho de team leader isso, né? Ai, que horror. Você consegue, uhul. Não, exagera, eu não vou dançar e pular assim. Uhum. Vou, eu posso dançar e pular aqui. Dependendo do nível alcoólico, eu até dou cambalhota. Ô, Tainá, por que você escolheu essa música pra tocar aqui hoje? Cara, essa banda é muito boa, né? É, conheci ela há não tanto tempo e essa é que eu mais gosto, assim, musicalmente. Eu acho legal a letra dele, assim, né? Porque no fim é o cara contando que... Enfim, o cara tá indo pra um show e pede pro cara da limusine, ô, eu sei que você não gosta de mudar o caminho, mas você viu como ela me olhou, você sabe como é que é, ela tá me olhando, eu tô aqui. Então pega ela, fecha, tipo, a janelinha e deixa nós aqui em paz e segue pro show, entendeu? E eu acho muito fanfarrão, assim, eu acho legal essa narração que o cara faz da trajetória da limusine, entendeu? E eu acho que musicalmente é muito boa também, né? Eu gosto desse rock and roll, assim, mais antigão, né? Eu conheci, acho que essa banda há umas 3 semanas atrás, na casa de um amigo meu, o Capeta. E eu fui na casa dele e ele falou, ó, escuta esse som que eu ouvi o Homer Simpson falando. Que ele falou que a melhor música de todos os tempos é Grand Funk Railroad. Aí ele falou, meu, eu tenho que conhecer esse som. Se o Homer Simpson tá falando, deve ser bom. Na hora que ele foi na... Eu tava tendo uma feira, acho que um mês atrás, de discos no Brás, em São Paulo. Chamava 1 milhão de discos no Brás. No Brás aonde tem isso? Que lugar do Brás? Ah, eu não sei. E daí ele foi nessa feira e comprou por, acho que, R$2,50 um vinil. Que graça. Dessa banda. Daí ele me mostrou, eu fiquei de cara. É uma banda incrível, né? Você ouve bastante essa banda? Cara, eu tenho esse problema dos excessos, né? Ou qualidade, vai saber. Depende da perspectiva. É, então, quando eu conheci essa banda, eu só ouvi essa banda, assim. Eu baixei, não tudo deles, mas assim, sei lá, um monte de coisa. E ficava ouvindo incessantemente, até decorar todas as músicas, assim, né? Acho que eu não gostava, eu pulava. Porque eu sou assim, não gosto, eu pulo. Mas eu ouvia sem parar. E agora eu tô escutando menos, né? Eu tô ouvindo outras coisas agora. Mas eu conheci essa, eu conheci juntas essa, o Steppenwolf, que são os caras do Born to be Wild. Mas eles têm músicas muito melhores que o Born to be Wild. Muito melhores, eu acho, né? E uma que chama Uriah Heep, que é também um, nossa, um progressivo incrível, cara. Eu acho demais, assim. Eu gosto bastante. Que legal. Isso é o que você mais ouve, o que você menos ouve, assim, mas você ainda ouve. Não, o que eu menos ouço é tipo... tipo nejo universitário, né? Não, mas assim, você coloca pra você não, escutar. Não, mas igual, então, agora eu tô numa fase samba. Então eu ficava ouvindo Paulinho da Viola incessantemente também, até eu enjoar. aí troca, né? Aí vai ouvir um rock and roll. Uhum. E eu tô sempre assim, entre o rock and roll, entre o samba, algumas MPBs antigas, né? Que essas coisas novas não me apetecem muito. E é isso, cara. É bem curioso, porque foi proporcional ao quanto que você escolheu ali, né? São quatro músicas. Uma das músicas é um samba, o Paulinho da Viola. Os outros são o rock and roll, né? É 25% de samba, né? Não, eu vou dizer, essa história de escolher poucas músicas foi uma crise existencial pra mim. Eu pensei, mas são tantas. Eu queria colocar umas em espanhol também. Aí eu pensei, mas essa é muito chata, então põe a outra. Mas se eu pôr a outra, vou ter que tirar aquela. Aquela é tão boa. E agora? E o samba? Eu queria pôr uma do Gil, que eu gosto muito, que é bem antiga. Tem a ver com a história dele de ir pra fora e tal. Que eu acho que é uma música muito bonita, assim, da letra. Mas aí, eu fui nessa, assim. Falei, foda-se, vai isso mesmo. Mas se você... você não pôs na playlist aquela que eu coloquei do Bob Dylan, cara. Que sacanagem. Era o Blowing in the Wind. A gente pode tentar depois achar. Eu baixei a música. Vamos ter fé que depois você vai achar. Depois a gente pode tentar achar aqui na lista. Mas, são bem interessantes essas bandas que você escolheu. E eu vou confessar uma coisa pra você. Eu acho que eu tenho um aspecto meio sádico quando eu falo pra pessoa, escolhe três músicas. Porque a primeira vez que eu fiz isso, eu descobri que as pessoas ficam... Difícil. Ficam se sentindo super mal de ter que escolher só três músicas. E é uma coisa assim meio sádica minha. Eu fico olhando e falo, nossa, que maldade, né? Fazer isso com as pessoas. Mas eu faço mesmo assim. Sacanagem. E o interessante também, Tainá, dessa escolha das músicas, é que ninguém respeita. Todo mundo manda mais do que três. Não, mas você viu que eu dei um migué, né? Eu falei, olha, talvez você não ache a do Grand Funk, a do Steppenwolf, então você pode também colocar uma outra aí, né? Eu falei, vai que dá certo, né? Vai que cola. E olha só o acaso, né? Ficou faltando Blowing the Wind. Eu queria muito ouvir essa música, cara. Vamos ver se a gente acha. Mas na verdade, né? Todas elas, menos o Limousine Driver, é uma que são todas têm um tom meio existencial, assim, algum debate sobre a pessoa consigo mesma, assim. E eu pensei, nossa, tá muito força, né? Do Paulinho da Viola foi uma dificuldade escolher uma música dele, cara. Uma dificuldade que eu queria. Tinha uma que eu gosto muito, mas ela é muito pra baixo. Eu falei, não, vamos pôr uma mais alegrinha, né? Pra não deixar o pessoal em depressão na rádio. Sacanagem, né? Eu gostei muito das escolhas das músicas. Uma coisa que eu queria voltar. Falei que ia voltar, eu queria voltar e conversar com você sobre isso. Saber sua opinião, na verdade. Tem aquela discussão, né, que surgiu acho que em 2007, um tempo atrás, que um editorial da Folha de São Paulo estava falando sobre o Chaves e falou que o que aconteceu no Brasil foi uma dita branda. Você lembra dessa história? Claro, porque quem escreveu foi um professor das ciências sociais, professor meu. Não, primeiro teve foi um editorial da Folha. Ah, tá. Da resposta do seu professor, né? Do Marco Antônio Villa. Que figura. Não, cara, eu acho que essa coisa de tá branda é o fim da picada, né? É isso que é jogar dinheiro público fora, financiar. Quem fala isso na universidade, entendeu? O cara estudou anos, o cara fez um pós-doc, isso não quer dizer nada, isso é prova que conhecimento não está na academia, assim. Um está, mas nem todo, porque esse cara é uma meba, né? Mas ele sabe que eu penso isso, então tudo bem. Também não ouve Rádio Capivara, deixa quieto. Mas também não chega na casa dele, Rádio Capivara, então melhor ainda. Filha da puta mesmo, né? Mas ele é um cara legal, assim, de se pôr. Ele é... Olha, ele é uma figura, cara. Sabe, ele podia virar uma boa charge, sabe? Porque ele tem uma aparência engraçada e ele é santista. Então, aula com ele, eu tive aula com ele de história social. Não, história moderna, história alguma coisa. No primeiro ano. E, assim, metade da aula era sobre a aula, outra metade era sobre o Santos. Então, sempre era debate do Santos na aula. Era um inferno, porque eu sou corintiana, sabe? Então, aqui é Corinthians, dá licença, né? Mas era uma desgraça, cara. Mas volta, o negócio sério de tá brando. Não, eu acho que assim, né? Claro que a gente tá começando até a abertura dos arquivos da ditadura do Brasil agora. Então você vai comparar com o que a gente tem do Pinochet, em outros lugares. Claro que vai parecer que foi brando, porque a gente não sabe o que foi. Um monte de gente sumiu. Ai, sumiu. Ai, foi raptado, né? Sei lá, abduzido por um alienígena no DOI-CODE, torturado e morto, né? Então eu acho que é uma sacanagem dizer. E também eu acho que qualquer tipo de... adjetivo que você dá pra uma situação dessa, sabe? Dizer que foi brando, cara, acho que é um desrespeito com quem viveu isso, entendeu? As pessoas estão torturadas, cara. Respeite isso, né? E sabe que esse professor, esse Vila, o Marco Antônio Vila, que fala na Cultura também, Jornal da Cultura e tal, vira e mexe. Esse cara, eu soube, na graduação dele, era um marxista daqueles loucos, assim, que andava com o manifesto embaixo do braço, manifesto comunista embaixo do braço, cara. Marxistão louco, aquele que era panfletário, sabe? Que queria converter contra uma religião, o marxismo. E aí ele virou quem ele é hoje. Não é uma loucura? Eu tenho muito medo do futuro, cara. Pode ser onde? Espero que medo, não. Eu posso virar isso um dia, então? Cara, quando eu tava no DCE, a gente sempre brincava, né? Porque na UFSCar, todos os reitores foram no movimento estudantil. A maioria deles, pelo menos, né? E a gente brincava na diretoria, assim, quem que vai ser o reitor na universidade, né? E eu dizia, eu não. E o pessoal, você não mesmo, você vai ficar no sindicato fazendo greve e tal. E sempre tinha um burocrata que ia virar o reitor, entendeu? Mas como eu nunca fui burocrata, então, né? Acho que eu tô livre disso, eu espero. Eu tava falando com um amigo meu sobre isso uma vez, que eu tinha medo, né? De como que ia ser o futuro, né? Que... Porque, assim, temos professores meus também que viviam trajetória de movimento estudantil, de crítica social, e hoje eu considero grandes, enfim, filhas da puta, né? Politicamente, academicamente, eles são muito bons. E aí ele falou pra mim, assim, uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou que é importante eu conservar esse medo comigo pra sempre. Aí eu falei, ah, que horror, eu não quero isso pra mim. Ele, não, pra você lembrar sempre quem você é e o que você acredita, e não deixar ser, enfim, seduzida, né, por uma série de coisas, né? Mas sei lá também, essa sedução, às vezes, é a trajetória da vida mesmo, né? As pessoas mudam, né? Eu entrei aqui, eu acreditava em ONG, e agora eu acho ONGs idiotas, então... A gente muda, né? É engraçado, né? Eu perguntei quem você é, você reclamou, disse que não queria falar. Daí agora você vem com essa, né? Meu professor falou pra mim, sabe, se você souber quem você é, você vai permanecer a mesma... Que dilema existencial, que dilema, né? É. Por isso que eu bebo, cara. Tá explicado. É por isso. É muita coisa ruim pra pensar, entendeu? Uhum. O que sobra é o álcool e o pôr do sol pra gente ver que é bonito. E os cachorrinhos que também são lindos. É isso que sobra, que me salva. Então, mas agora eu vou adicionar uma pimenta nessa história do Vila. A pimenta é a seguinte. Bom, tem aquele outro cara muito gentil, um senhor agradável, que é o Reinaldo Azevedo. Nossa. Daí tinha uma matéria na acho que é Veja que ele escreve, isto é, uma dessas duas coisas. Acho que é Veja. E um cara perguntou, era uma resposta que ele tava dando a um cara, que mandou uma carta pra ele, um e-mail, né? E o cara falou assim, caro Reinaldo Azevedo, eu li a matéria do Vila, e que na matéria do Vila, um dos argumentos pra dizer que não a dita foi branda, é que o Brasil se desenvolveu muito. Bom, isso nós concordamos, eu concordo com o senhor. E daí vem a sacada do cara, muito irônico, que ele fala assim, tá, mas nós não somos democratas e a gente não vai defender que na democracia não pode ter ditadura? Daí ele fala, pô, realmente, se nós concordamos sobre isso, houve desenvolvimento naquela ditadura. E era um desenvolvimento liberal, né? Então a gente não vai poder habilitar agora o pensamento sobre Cuba? A gente não vai ter que tomar Cuba como um exemplo de uma ditadura de esquerda que dá certo, então... Daí o Reinaldo Azevedo dá um pulo, né? Porque ele fala, não é isso que não falar funciona em Cuba, assim. O cara morre. Não funciona assim. Daí a resposta dele é, todo governo de esquerda é uma ditadura. É um fato, ele diz. E a ditadura é ruim, acabou. Por isso eu prefiro a direita. Eu olhei aquilo. Daí eu tinha feito uma entrevista aqui com a Natália, que ela estuda história da música chilena, do período que precede a candidatura do Salvador Allende no Chile. E essa nova canção chilena se tornou o hino do Chile naquele momento, porque foi quem fez a propaganda. E eu lembrei, pô, é um governo de esquerda e que é democrático. A tese dele tá errada. O que você acha dessas ramificações desse argumento do Vila? O quanto que parece que está envolvido numa cegueira lógica, não tem sentido. Cara, você falou tanta coisa que eu tô até confusa. Não, na verdade, assim, acho que o primeiro ponto é esse pensamento sobre o desenvolvimento do Brasil na ditadura militar, né? É um desenvolvimento baseado em dívida externa, primeiro, muito investimento externo, e na exploração de um monte de gente, né? Que isso não aparece, né? E, inclusive, tem um debate nas redes sociais que fala que... Na economia também, né? Que fala que a ditadura acabou não só pela reivindicação popular, mas também por um esgotamento no plano econômico, que já está virando sustentável. Tanto que você vê, de novo, depois dos anos 80, com toda aquela questão de década perdida, essa coisa toda, né? O Reinaldo Azevedo é uma ameba, né? Mais um gasto público, mais uma afronta à humanidade, né? Mas a gente tem que saber viver com os diferentes, né? Tem que, né, viver com os diferentes, aceitar os argumentos e tal. Aceitar não, né? Mas pelo menos, enfim, respeitar, né? Mas eu não acho que dá pra dizer que todo governo de esquerda é uma ditadura. Eu não acho que Cuba seja um grande exemplo, porque eu acho que tudo que a gente teve de socialismo, enfim, no planeta Terra, não foi tão legal assim, né? Tem um amigo meu que foi pra Cuba há pouquíssimo tempo atrás e falou que é uma desgraça, assim, né? Legal, tem uma questão cultural muito boa, todo mundo tem que comer, mas come muito mal. A universidade tá depredada. Pô, produz grandes médicos, grandes pesquisadores, mas tá uma merda, assim, não tem papel higiênico no banheiro, os caras não têm várias coisas básicas, né? E eu não sei, cara, eu já fui também socialista, né? Agora eu não sou nada, eu sou só uma pessoa cínica que não acredita em nada. Isso é o mal das ciências sociais também. Acho que isso, com o tempo, foi ficando paulatinamente cada vez mais cínica, sabe? De olhar as coisas e tentar entender, mas não conseguir tomar uma posição, né? Só quando é muito ruim, né? Mas aí você toma posição. Mas... não sei, cara. Que complexo isso. Eu até esqueci uma parte que você falou agora. me salva. Eu queria saber, assim... tem umas ramificações, né, desse pensamento do Vila. Que é... o cara... chegar a pensar, por exemplo, que a gente tem que defender, então, as ditaduras, né? Pode existir uma ditadura de direita. Esse cara tá defendendo, não, a ditadura não tem problema se ela continuar incentivando o capital. E daí eu falo, caramba, esses caras eram democratas há 2 dias atrás, agora viraram... É assim, né, que se passa pra extrema direita. Eu tenho ficado muito curioso com isso. Você sabe me responder como é que acontece esse processo em que a pessoa vai pra extrema direita? Mais do que... eu não sei, eu espero não saber nunca isso, porque só se eu viver pra saber, né? Mas eu acho assim, eu acho que também tem um erro nessa argumentação, que é pensar que a ditadura é aquilo que a gente viveu daquela forma, entendeu? Porque a gente tá numa vida democrática. O que é democracia? É porque a gente vota? É porque tem liberdade de expressão? Eu li um texto, sei lá, algumas semanas atrás, que a professora estava pesquisando sobre como as pessoas veem democracia agora. Na verdade, assim, o texto estava discutindo sobre sobre como foi a introdução de um autor, que era o Gramsci, nas ciências sociais, como isso mudou as linhas de pesquisa. Porque até então, no passado, você tinha uma ideia de democracia com liberdade de expressão, né? Então, pode ter sindicato, pode ter, enfim. E a ideia do partido como lugar de espaço decisório. E aí, com o tempo, eu acho que também a entrada do PT influenciou muito nisso, né? Os movimentos sociais foram pro governo e isso não foi um avanço, mas não foi um puta avanço, né? E aí, como que agora, na verdade, o pessoal entende, ela mostrou isso assim, em dados, né? Ela fez uma entrevista com um monte de gente e tal. Então, assim, para você, a democracia é direitos iguais, liberdade de expressão, direito a no reconhecimento da sua identidade. Então, todo o debate do movimento negro, movimento, enfim, LGBT, BTT, enfim, movimento feminista, eram coisas que, assim, até então, no passado, meados de 80, começo de 90, você tinha uma discussão de classe. É sindicato, é operário, é trabalhador. De repente, começa essa ramificação, né? Tanto que tem pessoas de movimentos... enfim, partidários. Inclusive, eu era uma dessas que sempre achava que esses movimentos identitários destruíram a unidade de classe e tal, né? E aí, enfim, com o tempo, eu também mudei, né? Todo mundo muda. De ver que não, isso foi um resultado de um contexto político e social que foi virando, entendeu? Então, o que é democracia hoje? É democrático ter o PP na favela? É democrático morrer de exaustão no canavial? É democrático matar um monte de moleque porque ele é preto? E porque ele tá lá na quebrada? E pronto. Tem um professor nosso na sociologia que fez uma pesquisa que ela mostrava sobre, com dados, né, como mais pessoas negras eram abordadas pela polícia do que os brancos. Aí eu fiquei, eu tava na palestra e eu falei, nossa, que engraçado que só agora alguém fala sobre isso. Quem vem da periferia sabe que isso é um fato, entendeu? Eu sou da periferia, eu sei que isso acontece o tempo inteiro. Eu nasci assim, cresci e era assim. Ficou cada vez pior. Mas só agora, olha que absurdo. A academia foi se debruçar sobre isso e discutir isso. E a questão é, o que é democracia? O que é a ditadura? Então, bom, a gente tem, teoricamente, um país livre, né? Você pode se manifestar na rua e tal, mas quem pode ser livre? Quantos podem ser livres num país democrático como o Brasil ou como outros, entendeu? No capitalismo. Então eu tenho uma série de críticas, porque eu acho que às vezes o sistema político, ele acaba aparecendo como um... Não sei se é um auxiliar, assim, mas um par do sistema econômico, entendeu? Então, pode ser de esquerda, mas é capitalista, não vai dar certo. Porque o papel do Estado, a meu ver, sempre foi manter a reprodução do capital. Então, pode ser o governo que for. Tem todo um jogo de interesses ali que foge todo o rolê, entendeu? Então, você consegue ter alguns avanços, mas são avanços mais reformistas. Então, você tem um governo, porra, Lula barra Dilma, que teve uma série de avanços. Na universidade pública, a gente vê muito isso, assim. Acho que uma pessoa que está na universidade defende a direita devia ser... Bom, assassinada não, não vou ser sacana. Mas devia ler mais, sei lá, estudar mais, entendeu? Porque a universidade mudou muito com o governo do PT, assim, em relação de verba, de estrutura, mais vaga, mais universidades, enfim, um monte de coisa. É, mas eu também acho que teve retrocessos absurdos, né? O que é o Belo Monte? O que foi transpor São Francisco, entendeu? Pra dizer que vai levar água pro sertão? Não vai. A transposição ia passar por dentro da fazenda do Ciro Gomes, na Bahia. Quase toda ia chegar assim, um fiozinho pro sertão, entendeu? Então são políticas de reforma, de assistência, mas não de direito. E muito menos de transformação social, né? Eu acho que transformação social de verdade, não sei se aconteceu tanto assim. Eu me explica. O que aconteceu com o PT? O que aconteceu? Tá cada vez pior essas perguntas suas, cara. Você não, vai acabar olha comigo só. Hoje. Você tá falando isso. Eu vi ontem à noite, PP em reunião, antes de dormir, eu falei, vou dar uma olhada na Folha. Abri, tava lá. PP faz reunião de urgência e decide que vai fazer aliança com o PT. Eu falei, mas quando que isso ia acontecer no mundo? Mas quando? Eu não tava aqui 2014. Quando... pelo amor de Deus. Onde que eu tava que eu não vi isso acontecendo? Não, cara, isso eu acho que é o resultado de como é nosso sistema político, né? Então, tem uma discussão toda aí sobre fazer um plebiscito da constituinte popular e soberana, que eu acho que é uma coisa importante de acontecer, não sei se vai ser efetivo, né? Mas eu acho assim, o PT dos 90 não é o PT dos 2000. Não é o PT que elege o Lula e não é o mesmo Lula, né? Que falava em reforma agrária e... Chegou lá e fecha acordo com o usineiro de cana e fala que os usineiros são os grandes heróis do Brasil. Ele falou isso, cara. Eu quase morri porque eu votei nele. Fiz campanha. Bom, eu voto ainda, eu sou petista, né? Mas, enfim. Porque não dá pra jogar o voto fora também, né? Eu não sei como isso aconteceu. Eu sei que, assim, pra chegar... Vou usar uma coisa acadêmica. Uau, socióloga e seu saber super legítimo pra falar sobre as coisas. Tem um texto do Weber, do Max Weber, que ele fala sobre a eleição na Alemanha. E ele vai dizer que você tinha o Partido Social Democrata, não, tinha o Partido Socialista, e aí, enfim, não conseguia se eleger, porque é claro que aquela discussão não tinha tanta aderência na população, não conseguia porque não estava dentro do jogo político. Ele era um outsider no jogo político, né? E aí rachou e criou o Partido Social Democrata. E aí você tinha um cara que era uma grande liderança, aí ele saiu e ficou uma grande loucura lá. E aí eu acho que isso dá pra gente interpretar o PT, entendeu? Pra entrar no governo... Você tem que fazer uma série de coligações. E não é só ser eleito, né? Então você vê aquele documentário do Lula, o Entre Atos, né? Então o cara tá falando com gente, com empresário, entendeu? Não é operário, não é sindicato, é empresário, é grande empresário. E fazer acordo internacional e o caralho a quatro, né? E assim, isso para eleger, né? E já fazer um esquema com os partidos também, né? Como que a gente vai dividir os ministérios? Vamos dar esse ministério pro tal, esse ministério pro tal, esse pro tal. E aí, pra você governar num congresso, num senado, tem que ter um monte de aliança. Vai chegar lá e propor uma coisa, ninguém, todo mundo vota contra e foda-se, entendeu? Então, acho que a estrutura, a forma como é estruturado o sistema político é um problema. Porque permite a coligação. E a coligação... Meu, o que é o PMDB? O PMDB tá no governo desde que teve o fim da ditadura, cara. Porque eles estão sempre ali. Onde tiver, eu vou, entendeu? Eles fazem um grande jogo e eles são... o grande instrumento para conseguir chegar ao poder. Teve apoio deles? Não teve e tal. Eu saí do PT na época que teve a coligação com o Sarney. Porque eu pensei, cara, como que eu vou defender? Vou vender um jornal. Gente, é jornal, jornal O Trabalho. Jornal muito bom, aliás, né? De, assim, uma visão dos problemas sociais muito mais avançada e muito mais politizada do que a grande mídia, né? Propaganda, né? Compre jornal O Trabalho. Mas eu falei, como que eu vou vender para alguém esse jornal? E legal, eu posso chegar com a pessoa e discutir com ela sobre isso e dizer que eu não concordo também e que isso é parte de um processo de deterioração do PT. E é, né? Afastar cada vez mais o PT da sua base e a ação do PT do que a base esperaria que ele faria, entendeu? É um processo, mas assim, e a minha cara para as pessoas? Eu sou petista. É pedir para ser alvejada na rua, entendeu? Que isso é uma vergonha, cara. É o fim da picada. O que o PT fez, assim, cara, essa história de quando o Lula falou que os usineiros eram os grandes heróis do Brasil, cara, eu fiquei com uma raiva. Pessoas morrem de exaustão aos canaviais. O usineiro é herói do Brasil? Toma no cu, entendeu? Então, como aconteceu, eu acho que é o resultado de um processo de entrar no poder. Pra chegar lá, você não vai, entendeu? Então, eu acho que, não que eu não queria falar isso, né, mas eu acho que os pequenos partidos que saíram do PT, como o PSOL, o PSTU, foi uma grande discussão, né? Porque eles abandonam um partido que tem um significado, né? E tem uma aderência muito grande da população para criar um partido novo que ninguém conhece, com uma proposta que ninguém vai seguir e com uma coisa que não tem. Assim, a população não sabe o que é isso. Pode saber, mas aquele pessoal doido, sabe? Então, assim, acho que também falta por parte de alguns militantes ir debater com a população. Mas, assim, né, não pôr no Facebook um evento. Vai de porta em porta. É isso que é fazer política. É ir pra pessoa e falar com ela. Isso aí não é fazer religião, não, e bater de porta em porta? Eu também saí por causa disso, do PT. Na verdade, eu sentia muito que quando a gente tinha que vender jornal, a gente tinha uma revista, que é quase um livrinho, né? E como a Corrente do Trabalho ela é afiliada a Quarta Internacional, tem em outros países também, outras organizações que são da Quarta Internacional Socialista. E aí tem essa revista, chama A Verdade, a revista. E tem textos sobre tudo e tal. E eu pensava, cara, e aí na contracapa tinha uma frase que acho que era do Trotsky também, que dizia, a verdade é isso, a verdade é aquilo. E eu pensei, aí eu fui ler o quê? Eu fui ler Foucault. Aí Foucault acabou com a minha vida, Foucault acabou com a minha crença, qualquer tipo de militância, cara. Porque não tem verdade, tá louco? Eu vou chegar pra pessoa, oi, compre a verdade, olha esse texto. Os textos são bons, assim, pra formação política é muito importante. Mas dizer que essa é a via, essa é a solução, eu não sei qual é a solução. Então, é religioso. Mas a política é minha religião, né, cara? Eu acho. Não sei. Será que é possível a gente conseguir ficar laico mesmo? Parece que tem um Deus dentro da gente, entendeu? Essa busca que o Nietzsche vai chamar, que a gente se aliena e projeta em um outro ser, o que a gente é. Porque a gente não consegue fazer uma política laica, mas nem... Não, você pode dizer assim, quais são as interferências da igreja hoje no Estado? Bom, ela tem várias interferências, tem feriado, tem, sei lá, relações de marcha para Jesus, tem a questão, sei lá, do aborto, várias questões que são por causa da igreja. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando do próprio modo de fazer política. Isso é que a gente está falando, você tem que convencer o outro da sua verdade, né? Parece que, no fim das contas, o problema é que a gente chegou... Bom, não sei, diz você. Eu não sei. Eu também não sei. Na verdade, assim, eu acho que às vezes não é nem tanto o convencimento, né? O que a gente dizia era como é que era? Ganhar na base da discussão. Então a gente não vai dizer para a pessoa, se não for isso, você vai viver um mundo tenebroso do PSDB, do governo e tal. Bom, a gente também pode fazer isso, né? Vai ser tenebroso se ganhar. Mas eu acho que, assim, tentar discutir com as pessoas é formação política, né? E eu acho que a formação política pressupõe você conhecer alguma coisa que você não conhecia, entrar em um debate, aquilo pode transformar, você pode ganhar o debate e a pessoa larga a militância e vai ser sociólogo, entendeu? Eu não sei. Eu também acho que a gente tem um problema de... Faz tanto tempo que tem partidos no mundo, né? No Brasil e tal, mesmo antes da ditadura já tinha, claro que eram bem diferentes, a organização e tal, mas a forma sempre é a mesma, né? O conteúdo vai mudando, mas a forma é a mesma. Mas eu não sei mesmo. Difícil saber as coisas, né? Não tem, vamos saber uma música. Daqui a pouco, aí, ó, vamos ouvir uma música. Cara. Aí depois você me responde pra mim o que é sociologia. Ai, meu Deus! Que música que é? Que música que é? Não sei. É... Quer pra gente ouvir? É, agora. Vamos ouvir o Paulinho da Viola, o vai. O Paulinho, pra legal. Vamos ouvir o Paulinho aí. Isso aí, de cara com a Capivara, agora pra animar. 7h20. Você que tá ouvindo a Rádio Livre Capivara, tá ouvindo de cara com a Capivara, eu falácia. Tô aqui de cara com a Tainá. Tainá. Trama em segredo teus planos, parte sem dizer adeus, nem lembra dos meus desenganos. Fere quem tudo perdeu. Ah, coração leviano, não sabe o que fez do meu. Ah, coração leviano, não sabe o que fez do meu. Este pobre navegante, meu coração amante, enfrentou a tempestade no mar da paixão e da loucura, fruto da minha aventura em busca da felicidade. Ah, coração, teu engano foi esperar por um bem de um coração leviano que nunca será de ninguém. Mais trama, trama em segredo teus planos, parte sem dizer adeus, nem lembra dos meus desenganos. Fere quem tudo perdeu. A coração leviano não sabe o que fez. Pobre navegante, meu coração amante, enfrentou a tempestade no mar da paixão e da loucura, fruto da minha aventura em busca da felicidade. Ah, coração, teu engano foi esperar por um bem leviano que nunca será de ninguém, que nunca será de ninguém, que nunca será de ninguém, que nunca será de ninguém, que nunca será de ninguém. Obrigado. Estamos de volta. Está ouvindo o saudoso Paulinho da Viola. É, Tainá, por que o Paulinho da Viola? Você contou a estrutura de todas as músicas, mas por que ele em especial? E por que essa música, né? Porque você disse que teve em dúvida entre as músicas. Essa música foi a primeira música que eu ouvi do Paulinho da Viola na minha vida. E eu ouvia sem parar. E decorei ela e cantava de trás pra frente mil vezes, assim, né? E depois de um tempão fui conhecer mais e tal. E eu acho que, pô, eu acho que ele é um cara incrível, assim, a voz dele é incrível, né? Aquela voz suave, assim, quando é uma música triste, dá aquela dor no seu coração quando ele canta aquela música triste, assim, dói por dentro, você sofre, você chora, é horrível. E eu achei ele uma figura muito... Você é masoquismo, esse negócio aí. Ah, eu sou muito louca, cara. Você é saco, sou masoquista, olha só. Que bem bolado, absurdo esse. Mas o... Daqui a pouco Freud entra no meio. Certeza. Sabe que eu sempre dizia, alguma coisa acontecia, eu dizia, ah, Freud explica. Até eu saber um pouquinho de Freud, dizer, esse Freud é filho da puta, cara, que merda. Nunca mais falo Freud explica pra nada na minha vida agora. Eu também não. Mas eu acho que é isso, cara. Ele, assim, ele foi a minha introdução no mundo do samba, assim, sabe? Depois eu conheci outros caras e tal, mas eu gosto muito da voz dele. Uhum. E eu escolhi uma música que é muito fossa, assim, muito fossa. Que eu tenho ouvido bastante, essa música é muito bonita também, né? Aí eu falei, ah, não, vai o Coração Leviano, vai, que é mais animadinho, é uma música bonita também, né? É uma dor mais suave, assim. Sabe o que me parece? Que é, a escolha do Coração Leviano e esse título pra mim, o enredo da música e tal, me lembra um pouco isso que você tá falando, né? Eu tô tentando fazer com que você se define e você fala, não, olha, eu sou isso aqui, mas eu tenho medo de ser aquilo outro, e eu tô eu era de um jeito, pensava do outro, eu pensava que o ONG era legal, não acho mais, descobri os caras do Canavial, e a gente vai descobrindo tantas coisas que a gente não consegue se fixar num ponto, né? E delimitar tudo que a gente é, né? Muito difícil isso. Você já tinha feito esse exercício assim compulsivamente, que eu tô tentando fazer agora? Não tão incisivamente, né? Mas é que eu acho realmente que a gente não é um só. A ideia de unidade, assim, de, né, enquanto somos um, somos isso, não dá. Ninguém é um. A gente tá todo tempo sendo influenciado por coisas N da vida, né? Eu li um texto de um cara que fala sobre memória social e tal, identidade. E ele dizia assim, que as pessoas não percebem que elas são senão um eco. Um eco. Maurice Kovacs. E essa ideia me tocou muito, porque ele dizia assim, como a gente está em contato com nossa vida com várias pessoas e em situações diferentes, e a gente sempre é tocado de alguma forma, mais ou menos. Eu pirei tanto que eu tatuei esse negócio, cara. Eu fiquei louco pra tatuar essa porra. É, sempre as tatuagens me marcando, assim, né? Cada momento da minha vida tem uma tatuagem que conta a história, né? Isso. É como se fosse post-it pra eu lembrar. Aprendi isso! Põe no corpo pra lembrar pra sempre, sabe? E... mas é isso, eu acho muito ruim se definir, porque você se delimita, e quando você delimita, você exclui alguma coisa. Então, ah, eu sou uma bêbada, eu gosto de beber. Ah, você não vai beber hoje? Vai ficar em casa, não vai na festa? Então, assim, a gente é livre, né? A gente tem nuances que vão circulando. Acho que a gente pode estar circunscrito em um contexto da nossa vida e social também, claro, né? Porque a gente não pode ser uma pessoa fora de um contexto social. A gente está em relação com tudo, a gente é esse, enfim, amálgama de coisas que estão acontecendo, né? Então eu não gosto de me definir mesmo, não. Eu já tentei fazer isso comigo algumas vezes, mas sempre mais para questionar as minhas ações do que para me definir como alguma coisa, né? Fazer por que faz isso, por que faz aquilo e... Mas você se questiona sobre isso? Porque eu me questiono muito sobre isso, entendeu? Será que eu tenho que me definir? Ou se eu tenho no sentido... É, eu tenho uma definição, sabe? Que eu não sigo. Porque isso parece que está em contato com a minha liberdade, como você está falando. Eu consigo... É, eu tenho liberdade, no fim das contas? Eu quero ter liberdade, né? Então, eu acho que a gente pode se definir para nós e para o mundo e querer se comportar de uma forma X, Y ou Z. Mas como as pessoas vão receber aquilo é delas, não é seu. Então eu posso dizer para você aqui que eu sou uma bêbada e tal, mas você, que é um cara que bebe muito mais do que eu, com certeza, vai dizer, ah, até não é uma criança, coitada, não bebe nada, você toma, nem toma pinga. Não, eu tomo pinga. Nem toma, sei lá, vodka, eu odeio vodka. É, então assim, eu acho que a ideia é de representação, sabe? Então eu me represento pra mim mesma, eu me represento pro mundo, e o mundo me representa de formas diferentes, entendeu? Então a minha definição de quem eu sou é pra mim, mas como as pessoas vão absorver aquilo, como elas vão me ver, depende delas. Então pra quê? Que perda de tempo, sabe? Vamos pensar em outra coisa, vamos tomar cerveja, tudo chatice. E eu acho que o que eu faço muito é me questionar sobre os meus motivos. Ah, isso é um saco também, porque eu sempre fico, mas por que eu fiz isso? Por que eu me comportei assim? Por que eu faço isso? Uma chatice também, sabe? E aí fica nessa psicologia de botequim, por causa do meu pai, a minha família, falando em Freud, né? A minha família, foi assim, é por causa do pai. Não, acho que tem a ver com a sua trajetória, mas não, isso não te explica, né? Nada te explica. Ninguém explica nada, isso aqui é tudo uma loucura. Total relativismo, muito Foucault hoje. Tainá, vamos fazer assim. Tem uma parte do programa que eu faço perguntas rápidas e você responde rápido. Pode tipo ser... Marina Gabriela entrevista. Não, é diferente, é cara a cara com a capivara. Cara a cara com a Tainá. É muito rápido, entendeu? Meu Deus, que pressão. Vamos aí. Vamos lá. Tainá. Presunto ou mortadela? Mortadela. Defumada. PT ou PSDB? PT, claro. Revolução ou democracia? Revolução. É, amanhã ou hoje? Hoje, sempre. É, cerveja ou vinho? Ah, que difícil. Cerveja, vai. De trigo ainda pra ser melhor. É, tem algum dia da semana que você prefere? Não. São todos ótimos. Você gosta de todos? Olha, como eu tenho liberdade de poder beber sempre que eu quero, então pra mim tá tudo igual. Você trabalha muito? Acho que sim. Parece mal o quê, né? Sei. Pra mim tá muito. Você gostaria de trabalhar menos? Com certeza. Existe algum jeito de você trabalhar menos? Você acredita que tá muito pior São Carlos com Altomani? Ah, com certeza. O que você viu de errado? Cara, quantos fatos não é argumento, né? O cara tirou a van das crianças, entendeu? Faturou o uniforme, pô, fechou a casa das mulheres, entendeu? Cortou um monte de coisa. Esse cara é um filho da puta. Pode contar uma história na parte do negócio rápido? Não, depois então, você conta, tá, depois a gente volta. Automânia a gente volta, é pra pegar coisa. Tá, tá. Legal, então já tem automânia pra falar. Você tem medo da morte? Tenho. Por quê? Porque acho que o medo maior é de chegar na morte e ver que foi uma bosta. O medo é de fracassar? Não. Se não tem sucesso, medo de ter sido infeliz, de ter jogado fora o tempo de vida que a gente tem, que é tão curtinho. Você... É, aposta, você é uma pessoa que... Nossa, o tempo inteiro é horrível, cara. Jura? Eu sempre perco as apostas, é uma bosta, assim. Tô devendo pra uma galera cerveja, você quer saber? Eu sempre aposto. Você tem algum vício? Tenho vários, cara. Vários. Cerveja, cigarro. Você é viciado em pensar? Sou. É horrível. Beleza, beleza. Acabou, tá tão legal, beleza. Adorei essa coisa. Você gostou? Cara, a gente volta, a gente faz mais uma partida dessa. Boa. Gostei. O segundo tempo. Me fala do Altomani agora. Não, então, eu trabalhava aqui em São Carlos na Fazenda Pinhal, que é um patrimônio que tem aqui histórico da cidade. E tem uma funcionária lá que estava na época de eleição, né? E ela falou assim: nossa, olha, eu voto até no Ayrton Garcia, mas não voto no Altomani. Aí eu falei: nossa, né? Que horror, por quê? E ela me contou que tinha, acho que, um primo dela, um parente dela, que trabalhava na empresa do Altomani. E falou: olha, esse cara na empresa é um filho da puta com os funcionários, assim, de não pagar direito, de, enfim, um monte de coisa. E ela falou: se esse cara é assim na empresa dele, imagina na prefeitura, não voto nele. E eu falei: nossa, ela não é uma pessoa, tipo, super politizada, ela é uma pessoa que tem uma experiência real com o cara, enquanto gestor, né, da empresa. Você acha que o PT devia ter continuado em São Carlos? Foi bom o PT pra São Carlos? Que foda, né? Melhor que o PSDB, com certeza, né? Não, o PT tinha vários problemas, né? Todos os governos têm, porque é tudo difícil, é uma bosta, né? Mas eu acho que seria melhor continuar assim. Mas também eu tinha uma percepção que, assim, são muitos anos de PT, né? Todo mundo quer mudança. Vamos mudar. Então muda, vai pro Altomani. E eu acho que quando, na próxima eleição, eu acho que volta com força o PT. Porque, assim, o Altomani em um ano de gestão fodeu um monte de coisa, entendeu? Então, não sei. Eu acho que é melhor o PT do que o PSDB. Não que o PT é o melhor, mas... Falando assim, parece que no fim das contas... vamos fazer o seguinte. A gente ouve uma música, tá bom? E daí depois a gente volta, a gente conversa mais um pouco. Vamos contar, eu quero ir ao banheiro, pessoal. Ó, a gente vai ouvir agora uma música que eu vou escolher. Ela falou do Steppenwolf bem, de uma maneira carinhosa. Vamos ouvir Tenderness, de Steppenwolf. É de chorar também. She tried to show me how to love. I bit her lips and bruised her arms. No, I hadn't learned tenderness. and pulled her down. I looked in her eyes and I laughed. The love I feel is hard and fast. It's for a face and for one night. I don't need to owe anyone. She said, she said, all your women burn in your flame. But as it dies, they'll leave you and seek revenge. She laughed and said, you'll go through hell, you'll live in lonely rooms I know, and watch for my lost tenderness. Now parece que sem revolução não é possível, né? Olha, eu acho que não é mesmo. Não sei se vai ser a revolução nos modos que a gente conhecia. Não sei se vai ser pegar em arma. A gente tá em um momento com esse... Você acha que vai ter uma revolução? Eu acho que vai ter algum caos. Como diria... Quem dizia isso? É, capitalismo... Não, socialismo ou barbárie, né? Não que seja socialismo, mas acho que a barbárie já tá para chegar, assim, né? Você vê esse monte de levante das pessoas nas ruas, estão todas contentes. Mas elas não têm um foco, né? Acho que a minha maior crítica a vários movimentos é que são sempre movimentos para dizer, tá ruim. Mas nunca para dizer, me dê isso. Não que a gente tenha que ter propostas e tal, a gente tem que ter uma reivindicação. Então, para dizer que tá ruim, ah, você não gostou? Tá bom, anotei a sua posição sobre isso. Mas é que é ok. Eu acho que tem que ser reivindicatório. E eu acho que vai chegar uma hora que vai virar um caos, entendeu? Eu não acho que esteja tão longe assim. Eu não acho que vai mais 100 anos de... Você não acha que já era pra ter virado, não? Possivelmente sim, né? Mas sendo eu uma pessoa que tá lá com o velho Marx, barbudo, Papai Noel, socialista, eu acho que tem que ter as condições materiais pra isso acontecer, né? Então, assim, não dá pra alguém chegar e falar: pessoal, revolução agora, vem comigo. Porque isso não muda nada. Então as pessoas têm que chegar a um nível de... não sei se é de consciência, mas enfim, elas têm que querer fazer, entendeu? Elas têm que ficar putas e falar: isso tá errado, e agir. Só que como a gente tá num momento todo globalizado e tal, pra ser um lance mundial, sei lá, vai ser uma loucura isso. Mas eu acho que é possível sim ter alguma revolução. Não socialista, não sei. Com armas, não sei. Com internet, não sei. Dá um bug no sistema do Banco Central dos Estados Unidos, foge. Dá um bug no FMI, puta merda, caos no mundo. Mas não sei. Eu não tenho resposta, tem muita pergunta, resposta eu não tenho, cara. Uma coisa que eu queria saber de você é o seguinte. Eu te fiz uma pergunta anteriormente, tipo, o que era sociologia. Eu ainda tô curioso com isso. Eu não sei como responder isso, cara. Não, sociologia é... O que é sociologia, né, gente? Faltou um sociólogo me ajudar aqui do meu lado, né? O que é sociologia? Não, cara, sociologia é uma forma de ver o mundo, entendeu? É uma forma de entender o mundo. Eu acho que, engraçado que aqui no Brasil, e em São Carlos principalmente, né? Em outros lugares também. Tem uma cisão muito forte entre sociologia e antropologia, né? Em outros lugares isso é muito, muito junto, né? Então a gente fica querendo dividir as áreas para cada uma ter o seu nicho de explicação no mundo, ou o seu grupo de estudo, né? Mas isso é uma idiotice gigante, entendeu? O que tá todo mundo querendo fazer é pensar o mundo e entender o mundo. Sociologia é uma forma de entender o mundo, eu acho que é isso. Você acha que é necessário? Porque você acha que é necessária a existência da sociologia? Eu acho que sim. Você acha que sim? Eu acho que sim. Eu achei que você ia dizer que não. Não, cara, eu acho, mas eu penso não nessa sociologia. Ixi, tô gaga. Essa sociologia que a gente faz aqui na academia de masturbação intelectual e debater o mesmo conceito milhares de vezes com 1000 autores diferentes, né? Isso também é importante pra gente pensar o mundo de formas diferentes. Mas eu dei algumas aulas no Estado. Eu era substituta, mas aí eu cheguei de história. Aí eu cheguei lá e não tinha o que fazer. Falei: pessoal, vocês podem ter aula de história, a gente pode trocar ideia sobre algum tema. O que vocês querem? Ah, vamos trocar ideia. Então tá, qual o tema? Escolhe o tema. Aí um escolheu drogas, sexualidade, sexo, sei lá, amor. A do amor foi demais, assim. Aí os caras começaram a abrir o coração, falar sobre traição e tal. E assim, podia ser uma conversa qualquer no senso comum. Não senso comum, né? Mas em um nível de entendimento do mundo X. E aí eu falei: não, então vamos pensar por que trair é errado ou não é? Quem trai mais, homem ou mulher? Ah, homem. Por quê? Ah, porque quando a mulher trai, a mulher é vagabunda. Por quê? O que eu fiz foi trocar ideia com o pessoal. A gente trocou ideia, entendeu? E o pessoal foi super legal, assim, no debate sobre drogas. Vamos falar sobre drogas. Eu falei: vamos falar sobre drogas. O cara falou: o que é sobre drogas? Por que o pessoal usa droga? Aí eu: por quê? Ah, aí um pessoal falou: ah, porque é modinha. Ah, porque a vida é difícil. Ah, porque é legal, dá barato. Por que a vida é difícil? Só quem usa droga que tem vida difícil? E o rico que usa droga? Ah, é, então a vida dele é fácil. Por que ele usa, então? Ah, não sei. E o tráfico? Quem que morre? Quem que é preso? Aí começou o pessoal dizendo lance de dinheiro, né? Então, ah, mas o meu primo ganha R$1.000 por seu fim de semana vendendo drogas. O meu tio também. Cadê seu primo? Tá preso. E o seu tio? Mataram. Aí eu falei: então, eu acho que o negócio é viver pouco como um rei ou muito como um Zé? O que é viver como um Zé? O que é viver como um rei? É legal comprar as coisas? Ah, é legal, mas e aí? Você quer ser preso? Ah, não. E quem que vai preso? Quem que compra droga? Na universidade, o pessoal usa droga. Os ricos lá na universidade nem vai lá comprar no São Carlos 8 a droga. O pessoal pede pra alguém buscar, entendeu? Não tem nem a capacidade de enfrentar a realidade social que tá por trás do tráfico de drogas, entendeu? E aí o pessoal: pode crer, não sei o que lá, né? E em nenhum momento eu falei: ah, isso foi errado ou não. E foi muito legal que o pessoal falou pra mim assim no fim da aula: ô dona, eu chamo de dona, né? Ô dona, mas você puxa um fumo, né, de vez em quando. Aí eu falei: não fala minha vida pessoal na sala de aula. Os maconheiros, eles se sacam, né? A rodinha você identifica, né, a galerinha do rolê. Mas uma coisa que rolou muito legal nessa aula de drogas, cara, é que assim, tinha um cara no fundo da sala, sentado com a cabeça baixa, assim, né? Um cara que tinha, assim, o estereótipo de um aviãozinho, sabe? O cara que faz os corre na quebrada. E o cara levantou do fundo da sala, foi pra frente trocar ideia comigo. E não foi assim, ah, isso é errado, você não sei o que lá, ou eu com ele, você, mas não. Ele não falou o que ele era. E eu não falei que eu imaginava que ele era aquilo que eu achei que ele era. A gente trocou uma ideia super honesta, entendeu? E ele falou, é, dona, é foda, mas pra gente trabalhar também é foda, né, e tal. Falei, então, eu sei que é foda, cara, mas é a consequência, né? Eu acho que não é moralismo dizer, ai, mas aí você vai ficar viciado e não sei o que lá, né? Isso também pode ser, mas a escolha é sua, a vida é sua, entendeu? Pra quem quiser, quer curtir viagem pra caralho. Escolhe a sua vida, no final das contas, né? É isso. Meio amor fati, né? É... Eu também tatuei amor fati no meu corpo. Então, igual, explica por quê. Por isso, cara, quando eu fui... Qual é o momento, não, assim, que dá pra explicar o que aconteceu? Qual que era o momento, cara? Eu tava aqui na Federal já, em crise, né? Tava na graduação. Sempre em crise, né? Crise é uma beleza. É, com as ciências sociais, e por que isso tudo, ó mundo, ó vida, ó azar, né? E aí eu pensei, cara, chega de achar que as coisas... Que foi? É que você falou alguma coisa, achei que era preocupado. Toda vez. E aí eu ficava pensando que eu acho que a gente tem que se... empoderar é uma palavra muito ruim, mas tomar o rumo, sabe? Não ficar dizendo que, ah, aconteceu, ah, foi destino, Deus quis, ou, ah, fizeram isso comigo. E entender que, assim... É sua escolha, é você que faz, entendeu? E tem uma série de fatores que vão influenciar, mas como viver isso é escolha sua, né? E eu achei que... Bom, foi bem leviano com a Morfate agora do vídeo, né? Mas enfim, o que me moveu a fazer isso... Você disse que tem um coração leviano. Né? Coração leviano, totalmente. Mas o que me moveu foi esse pensamento, assim, de entender que não é aceitar, é amar. É entender que é seu e você assume, afirma aquilo, entendeu? Então, acho que apesar de todas as cagadas que eu fiz nessa vida, não tem nenhum arrependimento, assim. Foi muita cagada. Muita coisa, nossa, absurdas, assim. Mas eu falo, pô, é isso que eu tô querendo fazer e é isso aí. Que bonito isso. Super, sou demais, muito tô bonito, bombando. Amor Fati. Eu tô lendo um livro que eu leio, assim, só no... Eu deixo ele num canto da casa. Quando eu tô no canto da casa, eu vou lá, abro umas 2-3 páginas. Tipo no banheiro. É, tipo o do banheiro, mas é diferente. Porque o do banheiro você termina. Esse eu acho que eu nunca vou terminar, porque eu leio 2-3 páginas mesmo. E é um livro do Bourdieu, que se chama Reprodução da Educação, que é uma análise da educação. No começo do livro ele faz uma proposta do que é a educação, de fazer uma fotografia da educação, como está e como ela deveria ser. E ele diz uma coisa muito parecida com essa sua atitude. Ele diz... A educação é uma violência simbólica, né? Se ela não for uma violência simbólica, a gente vai ter resultados melhores, né? Parece que é essa a ideia, no fim das contas, né? Se você chegar para as pessoas e conversar com elas, e não chegar com a verdade, eu tenho uma verdade, vou impor para você, e você aceita que a... Como é que chama? Que a soma dos quadrados dos catetos é igual à porra da hipotenusa. Que merda, não tem nada a ver com a minha vida isso. Você tem que fazer isso, me convencer que isso tem a ver com a minha vida também, mas com respeito, né? Parece que a escola não respeita. Cara, e sabe que esse dia que eu fui, uma das aulas que eu dei, né, de substituta, era depois do intervalo, tava aquele caos, né? Era tudo ensino médio, né? Aquele caos, assim, ninguém queria entrar na sala. Aí chega o inspetor, pega o pessoal pelo braço pra entrar e fecha a porta. E falou pra mim assim, fecha essa porta. E eu assim, eu vou fechar, tudo bem. Aí aquela zona, sabe, eu pus na lousa assim, porque eu gosto do impacto, né? Então eu pus na lousa bem grande assim, escola, pra quê? Aí os caras, dona, o que é isso aí? Não, vocês estão aqui na escola pra quê? Aí o cara assim, pra comer a merenda. Aí o outro foi melhor, pra comer a merendeira. Ai, isso foi demais, cara. Que lindo, não, né? Foi incrível, foi romântico. Incrível. Aí alguém falou assim, pra ser alguém na vida. Esse é o poeta, né? Esse é o poeta. Esquece. Pra ser alguém na vida. Você não é ninguém na vida hoje? Não, dona, eu tenho algum emprego. Escola dá emprego? Ajuda e tal, né? E aí um cara falou pra mim assim, duas frases foram muito tocantes pra mim. Um cara falou pra mim assim: escola serve pra gente ouvir esporro de professor. E o outro falou: escola serve, esse cara foi genial, escola serve pra alguém dizer pra você que você não sabe nada, ele vai te ensinar tudo sobre o mundo. O cara falou isso pra mim, cara, falou isso pra mim, e eu quase tive um orgasmo na sala. Eu falei: ah, esse cara é demais, foi incrível. Eu falei: então, você acha que você não sabe nada? Não, sei uma pá de coisa, dona, mas na escola isso não serve, né? Eu falei: por que você acha que não serve? Aí foi discutir por que que a escola é opressora e tudo mais, assim. Foi uma discussão incrível, cara. Esse moleque, firmeza pra caralho, assim. Porque eles estão ligados, entendeu? E aí, tem esse modelo, todo mundo senta na cadeira e é desumano. Cara, eu saí de lá feliz, porque a gente trocou ideia, assim. Eu dei 9 aulas seguidas no mesmo dia. Foi do caralho. É, mas eu saí assim, foi muito legal, o pessoal trocou ideia, e pensando que tá muito ruim como tá, entendeu? É desumano com os alunos, pô, numa sala de aula, 40 adolescentes, cara, sentado, numa sala fechada com grade, não pode nem abrir a janela, porque senão o pessoal reclama na rua, porque jogam pedra na rua. Uma loucura, né? E com o professor, de ter que passar um conteúdo programático X, que alguém estabeleceu que tem que ser dado, e isso é, por algum motivo, é importante pra eles, entendeu? Ah, pra quê? Pra passar no vestibular. Geralmente sempre tem os nerdinhos, né? Os nerds sempre estão lá. Passar no vestibular e tal, não sei o que lá, né? Mas e a vida? A vida é muito mais do que isso, dona. Eu falei: então, o problema é esse, né? O problema é que a escola não vê. Não vê não, né? Vê, mas o papel que ela tem socialmente hoje é podar, né? Podar e formatar força de trabalho, cara. É isso, eu acho. Que medo. Tá tudo muito certo essa conversa nossa. Que medo. Vamos contar uma piada, sei lá, alguma coisa piada. Assim. Nossa, essa coisa desses alunos me deu vontade de ir pra escola e fazer essa experiência, viu? De fazer, ter essa conversa. O que eu acho interessante é o seguinte, porque a grande história toda é a seguinte: vamos fazer uma escola, e nessa escola as pessoas precisam aprender a ser cidadãos, né? E como é que eu faço para eles serem cidadãos? Eu olhando para trás e ouvindo você contar essa história, eu já tinha um pensamento naquela época, sem ter qualquer consciência política, de que aquilo estava errado, que eu estava sendo oprimido, que não era aquilo que eu queria, né? Estavam cometendo uma violência contra mim, só que essa violência a gente não respeita, né? A gente continua, não tem problema, essa é para domesticar, é isso que eu sinto que eu fui, domesticado. Parece, sabe, a coisa do cavalo mesmo? Você tem que domar. Uma criança, você pega, ela é um bicho maluco. Cara, o Foucault fala isso, né? Quando ele fala da disciplina, né? Da passagem da sociedade soberana, onde você tinha um rei e o controle social era por meio do medo. Você pode ser decapitado, enfim, você pode ser enforcado. E passa a criar um tipo de controle que é a disciplina, né? Todo mundo tem que se comportar dessa forma, porque senão o mundo vira um caos, né? Ele vai falar do panóptico e tal, enfim, uma puta discussão doida aí. Mas é isso, né? Ele vai debater justamente sobre como a mudança na estrutura da sala de aula. Então não é, antes não era todo mundo fileirinha, era uma roda. Ô, pistolinha. O cachorro foi. O cachorro foi. Ah, mas ali pode, pô. Ali a gente dá uma limpadinha depois. Beleza, beleza. Ele tá sofrendo ali, que ele tá. E ele vai dizer: bom, quando você coloca um atrás do outro, o professor na frente, em um tablado pra ficar mais alto, você cria uma hierarquia simbólica naquilo ali, né? Que é o que o Bourdieu fala também, sobre violência simbólica, dominação simbólica, essa coisa toda, né? Mas é, o papel da escola, né, nesse contexto que a gente vive é esse, entendeu? Tem um texto de um cara muito legal que chama Jacques Rancière, que chama O Mestre Ignorante. Aí o cara conta que o professor foi dar aula, chegou lá, mas isso lá no século XVII, por aí. Chegou e falou: vocês têm que fazer pra mim uma redação em francês. A gente não sabe francês. Não, tem que fazer redação em francês. Saiu da aula. Quer ir pro dia tal. Aí voltou na semana seguinte. Não sei, no dia seguinte, não sei quando foi. E aí? A gente não sabe. Você sabe, ensina a gente. Não, vocês vão saber. Vocês podem saber. Se virem aí. E aí, depois de uma resistência do caralho dos alunos de saber, eles foram atrás e se viraram. E fizeram um puta trabalho incrível, uma redação em francês, que ninguém sabia porra nenhuma. E aí o lance era esse. Tipo, o papel do professor, qual que é? É falar que você não sabe nada, que ele vai te ensinar? Ou é dizer: é o que você sabe e aprende uma coisa nova? É incentivar a pessoa, sei lá, a crescer intelectualmente e tal? Ou falar: você é um ignorante, isso aqui que é legal, aprende isso aqui, mitocôndria e osmose e tudo mais, entendeu? aprende osmose, como vê aqui esse negócio e se vira, entendeu? As pessoas têm essa capacidade, só que aí a escola como tá, ela corta o potencial de cada pessoa, corta, eu acho que a... Não sei se é a identidade, mas a personalidade de cada pessoa, de poder ter potenciais diferentes para fazer coisas diferentes e se descobrir enquanto um potencial. Pô, eu descobri que eu sou muito foda com mitocôndria, adoro mitocôndrias. Oh, odeio mitocôndria, mas eu curto muito, sei lá, formas de Bhaskara. Delta, não sei o que lá, sobre não sei o que lá, porque eu não lembro mais. Né? É, mas eu acho que é isso. Como que a escola atua hoje não é porque, ai, a escola é má. Ela tá em uma trajetória histórica. A gente tem que pensar historicamente, eu acho, né? Como era, como ficou, o que mudou nesse contexto todo, qual o papel da escola hoje? Formar mão de obra, entendeu? Barata ainda, né? A escola pública é isso. Forma o frentista, forma esse pessoal que tem esses empregos que são uma desgraça, né? Ou assim, pode ter um emprego que não paga bem, mas o cara não vai organizar uma greve de frentista, entendeu? Ele vai dizer, ah, mas o patrão falou que é assim, eu vou aceitar. Porque a escola não promove reflexão, a escola é, enfim, né? Repressão, né? Acho que é isso. E parece que, nisso que você está falando, eu poderia inferir que só com a revolução é que eu conseguiria mudar essa escola. Não dá para mudar essa escola agora, porque ela tá a serviço de algo, né? Que não é a formação do indivíduo. Depende da revolução, né? Pode ser que não, né? Pode ser que a revolução mude e a escola seja um outro instrumento para formar as pessoas para aquele mundo daquela revolução que teve, né? Eu não sei, cara. Essa é por isso que a gente bebe. Porque é tudo muito fatídico, né? Parece que não tem solução. Eu acho que sempre pode ter. Mas como vai ser, não tenho a menor ideia. Depende das condições, o que vai acontecer no futuro, como vai ser. Então, assim, a gente tem várias coisas que estão mudando na escola. Quando você me perguntou por que a sociologia é importante, eu acho que é para isso. Porque ao chegar numa sala de aula, eu não passei pro cara, Marx falou isso, Weber falou isso, Durkheim falou isso. Fato social, alienação. Eu peguei o que ele vive, discuti aquilo a partir de uma forma de ver o mundo, que é a sociologia. Crítica, né? E eu acho que isso é uma coisa importante na formação das pessoas na escola. Acho que é isso. Anne, isso que você falou agora me fez pensar muito naquilo que a gente tinha começado a conversar sobre a relação entre o conceito e a prática, né? Parece que, de alguma maneira, o conceito ele é muito importante, né? Não é só uma coisa que a gente, de vez em quando, vomita. A gente fica vomitando toda hora, né? Não, porque ele disse isso, o outro disse aquilo, né? Parece que é... Eu tô contando uma piada que o bode contou essa piada, né? O sequela contou outra. Não, não é isso. Não, mas... Parece que direciona o nosso olhar, né? Direciona o nosso olhar, eu acho, pra... Quando ele é um pensamento... tá visando o indivíduo, a felicidade do indivíduo, eu acho que funciona, né? Porque você pode também dizer que foi uma dita branda. Eu jamais diria isso. Pode também dizer isso, né? Com dinheiro público. Mas com dinheiro público você pode fazer algumas coisas desse tipo, né? Pode pensar conceitos que vão fazer outras pessoas agirem de forma diferente. Acho que é uma tese de um cara que chama Gustave Le Bon. Você já ouviu falar desse cara, né? Já. Ele começa com uma tese muito forte, que é as mudanças de pensamento, de conceitos e de imaginações de um povo. Essas são as coisas que mudam a característica desse povo, que produzem mudança social, revolução. É uma tese muito forte você falar isso. Como é que um... Ah, tá, eu estudo Aristóteles. Daí eu vou lá e estudo lógica. Daí eu falo, olha, o conceito de lógica agora mudou, a lógica agora é assim. A gente passou para um novo. Como que isso acontece? Mas parece que acontece, né? As coisas vão se ligando num mundo gigantesco de ideias. O que você acha? Você concorda? Não, eu concordo. Esse Lebron, eu nunca li ele, mas já li um cliente que citou o trabalho dessa pessoa, né? E eu acho que aquilo é praxis, né, cara? A teoria não tem nenhum sentido se não for para a prática. Né? Então, claro que se não houver alguém discutindo teoria, a gente não vai conseguir ter essas formas de pensar, essas lentes para ver o mundo. Uhum. Né? Mas você vai escolher uma ou outra, ou articular várias para conseguir pensar uma questão social X, Y ou Z. Né? É importante, só que eu acho que ficar fechado nisso em si mesmo é uma bosta. Então, eu acho que ficar só nisso Não sei, eu tive uma... Você que é da filosofia? Eu tive um grande debate sobre nossos outros grandes amigos da filosofia, o Cabelo e o Locke. Estávamos lá, 5 da manhã, bebendo posto de gasolina perto da minha casa, trêbados, e eu dizendo pra eles: vocês são uns bostas, vocês fazem uma bosta ficar aqui nesse debate, essa masturbação, o mundo lá fora tá pegando fogo, que você faz nada, não faz nada por isso, né? Claro que eu fui bem cuzona com eles, né? Sacanagem, né? É um saber importantíssimo, e cada vez mais eu vejo como as redes sociais se apropriou de vários debates filosóficos, assim. Puta, muito, né? Eu falei sobre isso aqui, né? Hegel, puta, e vai discutir Spinoza, vai discutir Kant, e de repente aparece um Descartes, sempre o Nietzsche tá em todas, porque o Foucault é um cara que usou o Nietzsche muito, né? Então, o Nietzsche tá em todas, né? O cara tá bombando esse Nietzsche. Então, claro que é importante, né? É importante. Nietzsche ter... é pop. Nietzsche é pop. Tatuei o Nietzsche, cara, que loucura. Bigodinho, assim, ai, coração, bigodinho, imagina. Não, não fiz isso não, brincadeira. Mas eu acho que é importante. Claro que isso também essa é uma crise minha também, entendeu? Então eu não posso dizer isso é uma merda, porque isso é importante. E a gente tem que sempre debater em cima do que a gente está produzindo, né? Mas eu acho que ficar só nessa coisa fechada, assim, não, pra mim não dá, entendeu? É importante, mas eu quero fazer outra coisa. Parece que tem uma distância tão grande, né? Entre o cara que está produzindo lá um pensamento e o toque no mundo. Mas eu fico pensando assim. Se esse cara, alguns pensamentos talvez sejam, por exemplo, o nome desse cara que eu falei agora, Gustavo Le Bon, o Bom. É engraçado, né? Daí eu queria te perguntar o seguinte: você acha que tem algumas ciências que elas são do mal, assim? A ciência, você tem que cortar a ciência da face da Terra, porque ela é do mal. Ela só favorece o mal da humanidade. Não, jamais, cara, de maneira nenhuma. Mas que pensamento. Não, não, claro que não. Eu acho que a apropriação que se faz de cada ciência que pode ser do mal, entendeu? Então, a mesma ciência que produziu uma máquina incrível que corta cana é uma ciência que pode produzir um equipamento de proteção individual incrível para um trabalhador. Que pode produzir, sei lá, entendeu? A cura de... O mesmo cara que produz o Rivotril, que vai dopar as crianças e as mulheres em depressão e os homens que trabalham muito, é o que pode produzir a cura de uma doença desgracenta, entendeu? É como se apropria aí, como se apropria da ciência, e aí mais do que isso, né? Como que o capital se apropria da ciência? Porque tá a serviço de quem a ciência? A gente faz o que na universidade? A gente produz o quê? Nessa universidade que não soube escar, engenharia de materiais, química, branã, branã, branã. Tem pessoal que produz bateria pra, enfim, manter a água, não sei o que lá, aquecida, umas coisas assim. Tem quem faz negócio pra grande empresa otimizar a produção. Então depende de como você se apropria daquilo, né? Mas não tem como dizer a ciência é má. Isso é, nada é. É isso, é isso. É só contradição, né? Eterna contradição. São várias contradições que vão compondo a sociedade, o ser humano. Não tem... É o eterno retorno do mesmo. É. Vamos ouvir uma música? Vamos, até duas. Bom, que música será que vai agora? Não sei, se vai pôr alguma minha. Você nem procurou o Bob Dylan, né? Sacanagem. Então, vamos fazer assim. A gente pode... eu vou colocar o The Who agora. Põe o The Who, música muito boa. Please Me. E daí... A gente procura o Blowing the Wind, o Bob Dylan. Que também é uma música incrível, né? Porque ele fala no fim, a resposta, meu amigo, está voando no vento, né? Nossa. Ai, que música incrível. Esse Bob Dylan é o cara. Eu não tinha notado isso, a resposta, louco. Meu amigo, está voando no vento. É incrível. Yes, mas vamos ouvir o The Who com as putarias do Please, Please, Please Me. Beleza. The Who, Please, Please, Please. Rádio Capivara, 96,1 FM. Eu tô aqui de cara com a Tainá, no De Cara com a Capivara. The Who, Please, Please, Please. Ó, ele tá meio relutante em entrar aqui. Então vamos falar sobre a vida, sobre o The Who. Agora vai. Então vamos não, depois The Who. Deixa ele contar um pouquinho, vamos descansar. Don't go, say baby, don't baby, I love you.

Tô aqui de cara com a Tainá, de cara com a Capivara, que vai ao ar toda quinta-feira, a partir das 6h15 da tarde. Isso se não tiver, tipo, final de Copa do Mundo, às 6h15 da tarde, não dá, porque aqui na Rádio Capivara tem narração ao vivo. Narração psicodélica, esquizofrênica e de crítico ufanista. Isso. A Tainá tava aí. Eu sou muito fã. É, então, o próximo jogo é sábado. Sábado. Sábado agora. Vai rolar, né? Eu vou vir aqui. 1h da tarde vai rolar. Tem cerveja a R$2 aqui na Rádio Capivara. E é isso aí. A gente tá aqui conversando, tentando encontrar a resposta para a chave do mundo. Ficando de cara. Só isso. Ficando de cara o tempo inteiro. Ô, Tainá, e aí? A gente tava falando sobre o quê? Sobre a arte, não é isso? Então, vamos conversar sobre a arte, então. Você acha que a arte, ela reflete a realidade econômica? Também. Porque eu tô partindo, desculpa, eu dei um pulo pra frente, eu tenho que te perguntar uma outra coisa antes. Você concorda que a arte reflete a realidade? Sim e não. Não, é, sim. Da natureza, assim. É uma imitação da natureza. Não, não, isso não. Não. Eu acho que ela reflete a realidade no sentido de você tem uma indústria cultural que pede um tipo de produto. Isso vai se criando, né, naturalmente. Então começa a ter um monte de gente da, sei lá, que ostenta, não sei o que lá, essas coisas todas, até de universitário do Camaro Amarelo, essa porra toda, né? É, então eu acho que isso é um reflexo, sim, de um tipo de realidade social. Mas também tem o reflexo ao contrário. Você tem o rap que vai cantar sobre a perifa e a realidade da polícia com cano na sua cara, a vida louca, né? Os Racionais, toda a trajetória deles. Enfim. Várias questões, né? Várias bandas diferentes, não estão na grande mídia, vão aí refletir uma outra realidade social, né? Mas não por acaso não estão na mídia, né? Porque eles não refletem o que querem que se reflita, né? Uhum. Eu acho que é isso, né? E é um ciclo vicioso, né? Você ouve rap? Não tanto, cara. Eu já ouvi muito mais antigamente, assim. Eu ouvia muito. Quando eu era, sei lá, tava no colegial, eu ouvia bastante. Aí eu parei, assim, realidade me cansou, sabe? Chega de realidade, não quero envenenar. Uma cervejinha, pelo amor de Deus, né? Mais uma dose? É, claro que eu tô afim, né? Claro que tá afim. E aí é isso, né? Ficar ouvindo essas músicas de pessoas que têm crises existenciais, né? Bob Dylan, os caras que cantam sobre o amor, sobre a vida, o vazio existencial, né? O vazio existencial, esse é um tema que me abate sempre, assim. Não tem como. Você tá tentando fugir da realidade, não tem como fugir dela. Para de fazer isso, Tainá. Ah, não, é muito ruim a realidade, cara. Não tem sempre, a realidade tá aí, meu. Você escuta uma música, tem a realidade social. Você escuta outra, tem a sua própria realidade, né? Não, e também é uma coisa que eu penso assim, bom, então quer dizer que as músicas que falam sobre crises existenciais das pessoas são menos boas ou melhores do que as que falam sobre crítica social? Eu acho que não, cara. Eu acho que a nossa subjetividade está muito ligada ao nosso contexto que a gente vive, entendeu? Então, o que cria uma crise em você hoje tem a ver com como você vive, aonde você vive, o que você tem que enfrentar no seu dia a dia. Eu acho que até as crises, enfim, particulares estão muito ligadas ao contexto social, sabe? Sei. Você acha que tem músicas que não falam nem sobre um contexto social, nem sobre um contexto individual? Não, acho que no limite todas falam. Acho todas que quando, falam. Quando o cara conta da... Não, mas vamos pensar assim. Tá. Vamos pensar, tipo, tira as letras. Você tem músicas que não tem letras. Pensar na musicalidade? É, uma música instrumental. Você acha que ela também reflete ou uma realidade individual ou uma realidade social? Eu acho que sim. Você acha que sim? Eu acho que sim. Eu acho que a música... Vamos ouvir uma música e fazer um teste? Vamos. Vamos. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu escolho a música dessa vez, pode ser? Pode. As minhas acabaram também, né? As suas acabaram, mas... Mas eu posso escolher várias outras, viu? Com certeza. Vamos lá, vamos tentar essa aqui, ó. Ó, vamos ver o que que é. É um tal de Miles Davis que vai tocar. Um cara... Ah, eu não sei bem. Era um cara que tocava um trompete, um né? Cara aí, um carinha aí. Ele não é muito conhecido, de fato, mas... Devia ser, né? A música é So What, do álbum Kind of Blue, de 1959. Pra mim, é... Acho que é a primeira música que eu escutei na vida. É, não. É a primeira música que eu realmente escutei. Eu ouvia, mas aquilo não era música. Até então eu não tinha ouvido muita música. Pô, de novo, travou esse programinha. Eu vou tentar fazer uma... Tá. Enquanto você faz, eu vou falar que eu penso sobre a música instrumental. E por que eu acho que ela reflete, assim, a realidade social. Porque eu acho que a música é uma forma incrível de expressão, né? É. Vamos ouvir, vamos ouvir o maior Deus se expressando. Thank you. time ago, a crazy dream came to me. I dreamt I was walking in World War III. Voltamos de... Rádio Capivara 96,1 FM. E aí, você já me contou um pouco, mas conta de novo. Rádio Livre, né? 2010. 1, 2, 3, como é que era? 1, 2, 3, testando. Eu tive um programa na Rádio Capivara em 2010, graças à intervenção do glorioso Capitão Caverna. É, eu lembro que eu estava no DCE naquela época e a gente foi divulgar a calorada aqui na Rádio Capivara. Uhum. E aí ele me falou assim que eu tinha uma voz boa para o rádio. Concordam comigo? É, e eu, ele falou, faz um programa aí. Eu falei, eu vou fazer, né? Achei legal a ideia. E pensei, mas pô, programa do que eu vou fazer? Né? Tantas formas de programas diferentes, né? Como que eu vou fazer? Aí eu pensei, não sei, podia testar, né? Como que eu vou testar? Então o programa chamava 1, 2, 3, testando. E cada semana era um programa de um formato diferente. Então, tinha você estava testando. Testando. Não, e o que eu mais gostei teve algum foi... que você gostou mais desse teste? Foi de variedades. Porque assim, tinha... Foi demais, porque de variedades era assim. Vou explicar para o nosso vasto público capivariano. É... A ideia tem era gravado assim... isso, não? Não, naquela época eu não gravava. Naquela época não tinha nem internet, né? Era só, era ao vivão e acabou, assim. Que massa. O que eu tenho até hoje guardado era meus, são meus roteiros, porque eu tinha roteirinho, arrumadinho. Jura? Tinha, o que eu ia falar. Tipo, tempo da música, tantos minutos de música, três seguidas, músicas tal, tal e tal, assim. Caramba. Era muito organizado, uma pessoa muito organizada. Pô, era um, dois, três testando, mas não era... Não, era um teste... Não era livre. Era, era um teste organizado. Com script, com script. Eu tinha muita insegurança naquela época de chegar e... Vou ficar aqui na rádio falando o que eu quiser falar na minha cabeça. Eu não tinha essa segurança de fazer isso, né? Tanto que eu te contei, né? Eu nem ligava o som aqui embaixo pro pessoal ouvir no Forte a Paz, no DCE, porque eu tinha vergonha, as pessoas ouviram o que eu tava falando. Vamos ouvir o que eu tô falando, meu Deus, não. Se alguém escute em casa e não saiba que sou eu, né? É melhor que eu. Eu tenho saiba. Outra operação. Eu acho o seguinte, que ninguém tá me ouvindo em casa, tá ligado? Como que eu vou saber que esse fio tá levando uma onda, essa onda tá chegando lá? Eu não acredito nessas coisas, eu sou um pouco cético. É, mas se eu quero que as pessoas ouçam, entendeu? Porque as pessoas depois me falam, pô, interessante aquela conversa que você teve lá. E por isso que eu gosto do som lá embaixo. Pra quem estiver passando aí, você tá ouvindo a Rádio Livre Capivara, 96,1. Você tá aqui de cara com a... Tainá Reis. A Tainá. Pô, e aí, mas o que mais? O que foi desse programa? E as variedades? Não, esse lance das variedades era assim... Bom, tinha programas que eram temáticos, né? Então teve o programa especial de uma banda. Aí teve, sei lá, o dia do rock and roll. Então eu fui discutir rock and roll e de onde surgiu, e resgatar do blues, e falar da história, primeiras bandas, gravadoras, e como isso foi mudando com o tempo, né? O lance, enfim, das gravadoras grandes se criaram. Isso devia dar trabalho. Muito, cara. Eu adorava preparar o programa, assim, eu ficava em casa, pesquisava o que eu ia falar. Eu adorava, assim, era muito legal. Ah, tem que ser. Eu gostava de me dedicar ao negócio. Eu curto fazer, eu me dedico de verdade, né? Se eu não curto, aí é foda. Mas quando eu curto, eu me dedico muito. Qualquer coisa que eu faço, assim, costuma ser assim, né? Mas esse de variedades era, foi o que eu mais gostei, porque era pegar esses principais sites que tem, né, a Terra, o UOL, Yahoo, e pegar as notícias que estavam na capa. E aí a ideia era isso, né, informações... Como é que eu falei? Esqueci até. Enfim, informações que ninguém quer saber, mas que estão aí informando, sabe? Então, eu lembro que tinha uma que era, pô, a nova namorada... do marido da Sandra Bullock tem uma tatuagem da suástica. Meu Deus. Aí acabava assim, né? Eu lia a reportagem, fazia um comentário fanfarrão sobre o tema e dizia, bom, agora que nossa vida mudou, que sabemos que a namorada do ex-marido da Sandra Bullock tem uma tatuagem, vamos ouvir essa música pra pensar sobre isso, né? E o que eu mais gostei de notícia foi aquela dos balões, né? Então, tava no site da Yahoo, assim, não, da Terra, do Terra. O primeiro manchete gigante, uma foto de um balão gigante, do Darth Vader. Eu adorei, porque eu adoro Star Wars, né? E aí dizia assim, campeonato de balonismo na Malásia tem o primeiro lugar com o balão do Darth Vader. Nossa, que importante, cara. A minha vida mudou depois de saber isso, entendeu? Pô, os caras na Malásia curte Darth Vader e ele ganhou, ele voou mais alto. Porque ele tá com a força, entendeu? E é isso. Eu falei, gente, que notícia é essa? E no fim é isso, negócio é uma informação que te desinforma, entendeu? Assim, o mundo tá um caos fora daquilo ali, mas o que importa pro pessoal, né, abrir a internet, o que mais me preocupava, não, mas eu pensava muito, era que as pessoas cada vez mais se informam a partir da internet. Ninguém vai pegar e comprar um jornal, né? Eu gosto do jornal, eu adoro sentar, abrir o jornal, sentir o papel, aquele cheiro de jornal, virar a página não vira, e é pesado o jornal, aquela bosta, assim, mas eu adoro ler jornal. E as pessoas não têm esse hábito, né? Então elas vão ler alguma coisa no site, né? Algum blog. Claro, tem vários blogs que são políticos, são interessantes e tal, mas é a internet que tá mandando em tudo, né? E aí quando você abre um dos principais sites de informação... Ah, porque eu pesquisei isso também. Eu pesquisei quais eram os principais sites acessados, que era o Terra, o UOL e o Yahoo. E é muita dedicação, cara. Essa pessoa é muito dedicada. Muito dedicada. E aí eu abri esses três sites e tinha notícias desse tipo, assim. Aí tinha uma, sei lá, alguém foi de biquíni na praia, tinha celulite, uma coisa assim, sabe? Umas coisas daí, daí fica difícil a pessoa conseguir guardar as coisas que importam, né? Porque você usar seus neurônios pra coisas tão estúpidas, você, as pessoas têm uma responsabilidade social quando elas fazem esse tipo de coisa. Você não pode ficar entupindo o ouvido da pessoa com merda, não é verdade? Não pode, mas a intenção é essa, né? É? Eu acho que sim, claro. Por quê? Ué, você quer que as pessoas saibam das coisas políticas que acontecem no mundo e fiquem putas e querem se organizar e se mobilizar? Não. Entuxa elas de celebridades, de coisas levianas e triviais. E pra não ter que pensar muito, né? A gente não se aliena tomando cerveja? Mas e quem que bolou não... esse plano? Conspiração. Tô... É, que... Olha, é sabe que... Isso que me interessa, entendeu? Eu sou conhecida por ser uma pessoa da conspiração, assim. O pessoal... Eu falo alguma coisa, pessoal, ela vem a Tainá com a ideia de conspiração dela. Tudo é uma coisa de conspiração. Não é uma conspiração, eu não sei quem bolou, né? São uma série de pessoas que estão nas mídias aí e até acreditam que é assim que tem que ser, né? Então acho que você tem, de fato, uns grandes magnatas que estão no controle sobre isso tudo, né? Isso vai passando, né? Até nas universidades, né? No fim, eu acho que é um marketing, a ideia da estética de um site, a ideia do que a pessoa tem que ver, que né? A pessoa vai acessar um site toda vez que tiver uma notícia, alguém morreu, alguém foi injustiçado na vida. A pessoa não vai querer ver isso. Ela vai querer ver a Sandra Bullock e o biquíni com celulite e o Darth Vader. Eu também... Não, eu curti Darth Vader, cara. Darth Vader é legal. Eu gosto de Darth Vader. Que triste essa história. Não, e esse foi o que eu mais gostei de fazer. Se eu voltar para o programa na rádio, que eu espero que eu volte no segundo semestre, vai ser um programa assim. Ó, mas vamos combinar o seguinte. Se voltar, você liga o som lá de baixo. Tá, eu posso ligar. Você disse que naquela época eu era insegura, eu não queria que as pessoas ouvissem. Eu sou muito segura agora, nossa, pra caramba. Não, ok, combinado. Beleza? Compromisso, está gravado. Eu vou lá embaixo, eu não vou nem subir aqui, eu vou ficar lá embaixo escutando. É. Pai e tal, só que tem que ser bem preparadinho. Script e tal. Sempre tem script, eu adoro fazer script. Adoro organizar, tipo, não, agora eu vou falar sobre isso. E é muito legal, porque assim, você pode pegar umas coisas e ter umas sacadas, assim. Você pega uma notícia e fala, puta, cara, que legal. Então quer dizer que o cara traiu a Sandra Bullock por uma nazista. Gente, o nazismo no mundo, que loucura, né? Loucura. Eu acho super interessante debater essas coisas estúpidas que acontecem no demodê, mundo. Que demodê, né? Fora de moda ser nazista. Agora você é coxinha agora. Que, aliás, eu acho uma sacanagem isso, sabe? Eu me questionei várias vezes, perguntei para amigos, estudiosos sobre o tema, enfim, letrados no mundo da universidade, por que raios a coxinha virou o símbolo... Gente, eu adoro coxinha, e é uma injustiça... A coxinha é tão boa, sabe? Sempre alguém injustiçado quando dá um apelido pra pessoa, até a coxinha, né? Até a coxinha. Mas aí me explicaram que é o seguinte, parece que os policiais, numa fase da vida antiga, ganhavam um vale-refeição muito curto, muito pequeno, que dava pra comprar, como eles diziam, uma coxinha e um refrigerante no bonequinho. Então associou a coxinha ao policial. E aí o policial se associou ao reacionarismo, à direita, e aí todo mundo que é estúpido é a coxinha. Não, estúpido não, vou respeitar as pessoas. Que é de direita é coxinha. Então, mas você não disse que tinha que ter tolerância com o outro? Você acha que tem que ter tolerância mesmo? Olha, cara, tem o que eu acho... E que as normas sociais dizem que eu devo achar, né? É, claro que eu não acho que a gente pode... Ah, então matem todos, né? Tipo, ah, tem que matar esse Otomani. Não tem que matar o Otomani, né, gente? Só que assim, a gente tem que se organizar pra conseguir isolar esse cara e ele ficar lá longe e não conseguir assumir poder nenhum, entendeu? Como assim se organizar? Você, tá, você quer ajuda nessa organização? Aí você tá chamando a galera? Campanha pro PT. Puta, sou foda, né, cara? Não, brincadeira. Mas podia ser, né? Não, eu acho que assim, existe um espaço pra direita hoje, né? Um espaço para discursos racistas e reacionários, né, e tal. E é foda. Você é feminista? Eu não me autoproclamo feminista. Eu não... Eu sou contra o machismo, com certeza. Mas eu acho que o feminismo tem, assim, dissidências N, formas de pensar N, e eu não concordo com várias delas. Eu não me autoproclamo feminista, não. Mas eu, enfim, estou de acordo, né, com o machismo, não é legal. Mas eu não acho que criar um feminismo, não enquanto movimento, mas enquanto uma ditadura, eu fiz aspas, para quem não viu, vocês ouvintes não viram, mas eu fiz aspas. Não ajuda, entendeu? Você mantém uma dicotomia, você mantém uma separação. E acho que é muito mais do que isso. Entendi. Mas essa coisa toda do que a gente, de ter um espaço para essa direita é algo fenomenal, né? Então, democracia pressupõe isso, né? É. E aí no espaço, na arena de discussão, que teoricamente todos seriam iguais nessa discussão, que não são, né? Você debateria ali e aí vai ganhar, né? Mas se você pensar, o Hitler subiu na Alemanha no voto, né? Ele foi eleito. Não foi que ele chegou, vou pegar essa porra toda aqui e mandar nesse caralho. Não, ele foi eleito. E aí? Então eu acho que essa é a discussão, né? Tem que haver sempre uma discussão crítica, né? De como as coisas são. E aí, a partir disso, não combater a direita, né? Mas. Ah, combater a direita, essa porra. Já que combater a direita, você acha que a direita tá ganhando? Pô, cara, eu acho que sim. Ganhando, não, mas tá ganhando espaço. Cada vez mais. Eu fico chocada com ver o pessoal da universidade super jovem, assim, falando coisas que você pensa, por que esse cara dessa idade pensa isso? Não, não pode. É incrível. Assustador, assustador. Assim, os discursos que aparecem, sabe? Os argumentos que aparecem tão fracos, sabe? Tão... E é isso, né? Falta de discussão crítica, discussão política, sei lá. É o fim do mundo. Ó, vamos fazer então. Uma última rodada daquele cara a cara com a capivara que você cara curtiu. Cara a cara com a Tainá, adorei. Cara a cara com a Tainá. Vamos. Tainá, o que é o amor? Porra, isso não dá pra ser rápido, cara. Rápido, é. Eu acho que o amor é quando você tá predisposto. Eu não sei, pula, vai. Não tem passo a repassa? Universitário. Você se apaixona fácil? Sim. Você já amou muito? Puta, várias vezes. Várias vezes. Adoro, várias vezes. Eu adoro ficar apaixonada. Dói? Dói. Quanto? Pra caralho. O suficiente pra tomar 3 garrafas de vinho num dia e vários dias seguidos. Nossa. Essa é a minha linha de dor. Vamos lá. Dá pra combinar você e um cara de direita e tal? Mas de jeito nenhum. Jamais. Não tem como. Não, ele pode ser assim, ou gostoso, ou incrível na cama, não dá. Você tá no palquinho. Perde um canto, né? Você tá no palquinho, chega um cara, começa a conversar, ele parece ser gente boa. Só que ele solta uma coxinice. Eu saio andando, cara. Acabou. Não, é eu até posso dar uma chance. Eu vou pegar um cigarro e vou perguntar pra ele, mas por quê? E aí, se eu tiver disposta, eu discuto. Senão eu mudei se fuder e vou procurar outro de esquerda mesmo, cara. Então você concorda que a esquerda é mais festiva? Ah, cara, eu acho que são festas melhores, bem melhores, com certeza. São festas melhores. Quais são as festas melhores? Dá pra comparar em relação a quê? Quais são as festas que eu acho que são as melhores, assim, que você já teve? O que tinha de elemento bom nessa festa? Cara, eu gosto de música e eu gosto quando o pessoal tá tocando. Eu gosto de tocar alguma coisa também. Então, meu instrumento atualmente é um ganzá de ovinho, assim, que eu toco no samba, que tem toda sexta-feira no Marivas, e quando tem eu toco triângulo, toco colher, eu toco o que tiver. Eu gosto de fazer um som com o pessoal, isso me diverte, isso me relaxa, na verdade. Que tipo de som você geralmente faz? Só por curiosidade. Samba. Samba? Sim, e o engraçado samba. É que é os 25%, né? Pois é, mas é que rock and roll não sei tocar, né? Uh-huh. Mas quem sabe onde eu aprendo guitarra sempre tá no meu projeto, né? Ficar em casa ou sair pra assistir um filme? Sair pra ver um filme. Ficar em casa ou sair pra beber uma cerveja? Cerveja em casa, fora, tanto faz, cara. Não, mas fora é mais legal. Ficar em casa ou assistir um filme na casa de um amigo? Ah, ficar em casa, né? Ficar em casa? É, porque aí eu posso ficar em casa depois. Fazer exercício ou ficar de boa? Ai, olha. Exercício, né? Mas a verdade é que é de boa. Mas a ideia é o exercício. Uhum. Revolução já ou educação melhor? Educação melhor. Se não tem revolução já. É. Tem que acabar com a família? Não. Não? Ela que se acabe sozinha. Mais uma relação de poder. A relação entre o pai e o filho. O pai, a mãe e o filho. Como lidar com essa relação de poder? Não sei como lidar com essa relação de poder, cara. É possível a gente tratar essa relação de igual para igual? É possível, depende dos pais. Mas o papel dos pais sempre é um papel de formatação, né? O filho nasce e o pai vai dizer, é assim, não é assado. E mesmo que o pai diga, você pode usar saia na escola, ele vai dizer o quê pro filho? Bom, você pode se você quiser, mas você não tão... E a calça? Eu não sei, né? Eu acho que sempre que a gente tenta dar a liberdade, isso também exclui alguma série de outras coisas, né? Uhum. Uma escolha exclui outra, é isso, né? E os pais... Churrasco ou feijoada? Churrasco. Vinagrete. Com vinagrete. Pão de alho. Mais uma, pra acabar. Você gosta de um calor de rachar ou de um friozinho? Que friozinho, com certeza. Friozinho. Então toca aqui. É nóis no frio! Eu tive de cara com a Tainá. Tainá, muito obrigado por você ter vindo. Eu achei que foi fantástica essa conversa. Foi super legal, eu achei tudo muito bom. Obrigadão mesmo. É nóis. Posso fazer a chamada final? O Merchan, faz o Merchan final. Rádio Livre Capivara, 96,1 FM, nas ondas do São Carlos. De cara com todo mundo, de cara com a vida, né, gente? De cara com a vida. De cara com a capivara. De cara, capivara. Com o programa político socialista, sempre que são de toda a violência, tanto psicológica quanto. Sério, e ela te ajuda a buscar o porquê. Por que o Estado tá. Sou Mikhail Gorbachev, presidente da União Soviética. De cara com a capivara. De cara com a capivara. De cara com a capivara.